Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa! Está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e não tem como começar falando algo diferente de Cyclops was right. Eu sou Ricardo Sorvillo e não é culpa do professor se o aluno às vezes não faz a lição direito. Meu nome é André Facas e foda-se, o Punho de Ferro foi o personagem principal dessa minissérie toda. Eu sou Márcio Sampaio e esse A na minha testa não é a inicial da França. Bom, sou o Coveiro. E quase que eu não chego aqui, que eu fui sabotado pelo cara do site concorrente, Felipe de Terra Zero. Maldito Morcelli. A gente inicia aí essa pra falar hoje sobre Marvel Now, avisando a todo mundo, olha, se você não leu Vingadores vs X-Men, se você não comprou o encadernado, se você não leu as importadas, se você não comprou no Comixology lá essas edições, não escute esse podcast, porque ele tá recheado de spoilers. Ou você pode ser um cara que não liga pra isso. Apesar de você ser, de eu considerar você uma pessoa inferior, por isso você pode não ligar e pode querer escutar o nosso podcast. Mas enfim, só eu estou rindo do Laurentino falando que vai ter spoiler. Da ironia do momento, assim, tipo... Porque o Laurentino é contra spoilers? Eu sou absolutamente contra spoilers. Mas, enfim, a gente vai falar aqui sobre as razões que levaram a Marvel a lançar aí a iniciativa Marvel Now. A gente vai falar bastante, como eu falei, sobre Vingadores e X-Men, que foi a minissérie que culminou, olha aí novamente as palavras estranhas, hein? Culminou em Marvel Now. Mas, enfim, a gente vai fazer tudo isso depois dos e-mails. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Avengers Assemble! X-Men! Olá, tropa! Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails. Estou aqui com Ricardo Sorvillo. Opa! Vitor Azambuja. E aí? Eu sempre esqueço de me apresentar, né? Eu, Leandro Laurentino. Ah, é bom falar, é, né? É bom dizer, né? Quem é? O pessoal ainda não conhece minha voz. A gente tá aqui para fazer a leitura de e-mails da edição 33, que foi o nosso especial de Halloween, né? Os quadrinhos de terror. E o quadrinho comenta 4, que a gente falou sobre Skyfall. Antes disso, a gente tem que anunciar que a vencedora da promoção, a gente fez uma promoção que dava o encadernado do Hellblazer, né? Isso, na edição de Halloween. Tinha tudo a ver, né? Hellblazer com Halloween. E a vencedora foi a Maria Chaves. É, ela curtiu a nossa página, compartilhou lá a promoção, e, enfim, foi a vencedora. A gente vai pedir aí para Maria entrar em contato com a gente, vamos também tentar entrar em contato com ela, pedir os dados, etc, para poder fazer o envio aí do encadernado. A grande notícia aí vai para todos os fãs de Quadrincast, galera que curte quadrinhos, é que a gente vai lançar a primeira camisa do Quadrincast, a camisa Cyclops Was Right. Aê! Beleza, hein? Tem tudo a ver com o tema desse Quadrincast. E é uma parceria do Quadrincast e da Fiction Corporation. Se você não conhece a Fiction Corporation, você tá perdendo. Cara, corre lá no site deles agora, o link tá aí no post. Os caras têm camisas de excelente qualidade lá, temas muito, muito, muito, muito bons. Camisa de tudo quanto é tamanho, PMG, GG, Extra G, né, Ricardo? Acho que é o único site de camisetas nerds da internet que me serve. Eu acho que essa é a que mais sai, na real, cara. Ah, com certeza. Eles conhecem o público consumidor deles. qualidade sensacional. Malha penteada, fio 30, 100% algodão, costura dupla, ombro reforçado. Cara, aí você fica imaginando, quanto é que tá custando um negócio desse, né? Mais de 100 pratas. Não, não, vão lá que tá bem baratinho. Dêem uma pesquisada com vários dos temas que eles têm lá. E em breve vai ter uma novidade lá. A Quadrincast está melhorando essa parceria com a Fiction Corp. Então fiquem ligados que logo logo vai ter uma novidade. E o legal da Fiction, né, que são camisetas de empresas, organizações fictícias, né? Por isso que é o nome. Então você vai ver lá camisetas do Asilo Arkham, da Wayne Enterprises, da Mr. Fusion do De Volta para o Futuro, Nakatomi Plaza, tem putz, cada uma, e você não acha em nenhum outro lugar por aí, é só lá. Pois é, galera, então não percam tempo, como eu disse, o link tá aí no post, vão até lá, deem uma olhada nessas camisas e comprem logo quando vocês puderem. Além disso, a Fiction, para comemorar o início dessa nossa parceria, a Fiction Corporation está presenteando um dos nossos fãs aí do Quadrincast com essa camisa Cyclops Was Right. Eu falei isso poucas vezes, né? Eu falo isso poucas vezes durante esse podcast, mas não vou dar spoiler. já dando uma certa tendência, né? Dando o tom da discussão. Sabe que foi bem. Sabe que é um podcast bem parcial, né? Eles estão querendo presentear um dos nossos ouvintes. E aí é tranquilo para você poder ganhar essa camisa. É só curtir a nossa página, compartilhar o link da promoção, obviamente, lá no Facebook. Em facebook.com/quadrincast. Aí entra a grande diferença dessa para outra promoção. Como a gente quer presentear aqueles que realmente nos acompanham aí, nossos companheiros, a tropa que está aí com a gente já há mais de um ano, escutando nossas vozes, aguentando aí nossas reclamações quadrinísticas e etc. Então, como a gente quer prestigiar essa galera, vai ter uma comissão julgadora, porque a gente sabe, né, que rola aí pela internet perfis de gente que só participa de promoção, só entra para participar. A gente não acha justo com a galera que é nossa seguidora fiel acabar não ganhando uma camisa tão bacana como essa por conta disso. Então, para fugir dos caçadores de promoção profissionais, a gente vai ter uma comissão julgadora. Se a gente olhar lá no perfil e ver que pô, o perfil é voltado só para compartilhar a promoção, esse perfil estará desclassificado. Isso vai estar lá no regulamento, junto com todos os outros detalhes, no regulamento na nossa página no Facebook. Então, deem uma passada lá, leiam com calma, prestem bastante atenção e depois é só cruzar os dedos e torcer para ganhar essa camisa que ficou sensacional. Como sempre, a gente está aqui para falar das menções que fizeram a gente ou das nossas participações em outros podcasts que a gente teve nessa última quinzena, né? Bom, nessa última quinzena a gente estava com preguiça e não participou de nenhum podcast, na real. Mas, como isso não impede que nós sejamos aí repercutidos e muito falados na podosfera, né? Fale mal, mas falem de nós. A gente foi mencionado no Comic Pod 104,5. Na qual eles fazem leitura de e-mails e percutem os comentários do podcast, do pessoal lá do Terra Zero, né, nossos companheiros já aqui. Eles falam lá de Fast Comics, New York Comic Con, da revista Machado, do encadernado novo de Transmetropolitan, e fazem também algumas recomendações da qual nós fomos recomendados, né, recomendaram o nosso quadrinho comenta número 3 sobre a Fast Comics. E, além deles, o Radiofobia 99, sobre conjecturas podcastais sobre tecnologia, do Léo Radiofobia, que gravou conosco o Rurouni Kenshin, também mencionou a gente, ficando justamente a edição do Rurouni Kenshin, né, o Quadricast 32. E além dessas menções, tem sempre os comentários, e-mails, etc. A gente teve vários comentários aí no site sobre o Quadrincast 33, né, o Quadrincast Halloween, e o Comenta 4 de Skyfall, não foi isso? Então, nós tivemos, né, comentários aí. Primeiro vamos falar sobre o Quadrincast 33 de Halloween, né? Teve presença dos nossos mais assíduos ouvintes, né? E começando aqui pelo João Norberto. Ele diz que foi atrás de alguns títulos, né? Como 30 Dias de Noite, Neonomicon, do Alan Moore. E junto com o Crossed foram as mais recentes revistas que deixou ele com quase medo. E ele fala que os zumbis do N são os únicos que ele realmente não gostaria de encontrar, que são foda demais pra se enfrentar. E ele pergunta se a gente chegou a ver as recentes HQs como Jason, Fred e o Massacre da Serra Elétrica. Bom, é óbvio que eu não vi, não sei o resto do pessoal. Que ele diz que algumas dessas estavam bem legais. E ele deixa uma sugestão da HQ Hack Slash, né, onde se acompanha as aventuras da Cassandra Hack, né, uma garota que caça slashers, os assassinos do estilo que ele citou aí acima. É, ele falou pro pessoal ir atrás, que é diversão, e não tem muitos sustos assim, mas é garantido. É, e parabeniza a gente, falou que é um excelente cast e tal, e que vai atrás de algumas sugestões aí. Outro também assíduo participante aí nos comentários aí do Quadrincast é o Thiago Machado, né? Ele falou que ele comprou o Garra Cinzenta, que achou muito legal, personagem bacana, porque o herói é um vilão. Isso ficou meio esquisito, né? O herói é um vilão. Isso é contraditório. O protagonista é um vilão. É verdade, Thiago. O herói é um vilão, ficou esquisitíssimo. E que ninguém sabe quem é até perto do final. A roupa dele é muito bacana, parece que em certos lugares do mundo acharam que o herói, entre aspas, né, era mexicano, em parte por causa da roupa. E em parte porque as edições que chegaram à Europa foram via México, ele acha. Eu comprei a edição que saiu, acho que pela Devir, e valeu a pena. Interessante pensar na relação de quadrinhos de horror e censura. Você vê que ele muda bem, bem rápido de contexto. A extinta EC Comics teve boa parte do seu reino advindo dos quadrinhos de terror, né? A gente falou bastante sobre a EC aqui, e que tem um artigo ótimo no Universo HQ comentando sobre o tema. Contudo, segundo, na opinião, né, do Thiago, eles estavam pegando bem pesado na época. Vi de algumas capas, o que serviu de pretexto para o Comic Code. Thiago, não venha defender o Comic Code aqui no Quadrincast. Não tem desculpa. Nem que eles colocassem cabeças, eles faziam isso, né? Pessoas sem cabeça na capa, com peitos de fora. Geralmente era essa capa, né? E ele diz que leu Chamada Geral, que ele achou na biblioteca da PUC Minas e gostou bastante. Além dos comentários sobre o Quadrincast 33, a gente também teve comentários sobre o Comenta 4 lá, Skyfall. O Comenta 4, nós selecionamos o comentário do Queiroz, que diz que concorda em parte com a equipe do Quadrincast, que muito no final do filme você vê que é o caminho realmente pro bonde clássico, fazendo o caminho um pouco contrário da que a franquia vinha até aqui, né? E ele diz que pra ele demora uma hora pra realmente ver o 007, ele diz que considera que o 007... De verdade, assim, pra ele só aparece quando ele tá se barbeando lá. Quem viu o filme vai entender. E ele achou um belo upgrade quando aparece o Silva, né? Que é o vilão brasileiro, digo... Brasileiro não, mas é o vilão interpretado pelo Javier Bardem. Que é gente como a gente, né? Chama Silva. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, pro meu coração. Que ele considera que é um Coringa lá à Feira da Furta. Achei sacanagem isso aí. Mas lembra pra caramba mesmo, ele tem razão. Mas ele ficou puto que ele disse que o Pierce Brosnan, que ele usa uma palavra chula aqui pra descrever, que a gente colocou lá no top dos bons, ele acha isso sacanagem. E ele ficou mais puto ainda porque a gente zoou o Roger Moore, cara. Tá certo, Queiroz. Certo, Queiroz. Cara, o Roger Moore não precisa que a gente zoe ele, cara. Ele fazia sozinho, meu. Ele disse que tá esperando um quarto filme do Bond... depois do reboot, né, que foi assim no Royale, espera ele que com o Daniel Craig, que finalmente venha o Michael Fassbender, e ele ainda diz que torce pela sonhada direção do Nolan, e ele faz uma referência àquela cena da neve em Inception, que mostraria que o Nolan também é fã, né, que pra quem não sabe tem uma das melhores cenas de ação do cinema é do 007, na Mira dos Assassinos, não é? Que o Roger Moore é o protagonista, ele... foge de uns assassinos no esqui, assim, descendo uma montanha. Sensacional. É a cena que abre o filme, né? Sensacional. É a cena que abre o filme e, aqui, ó, é com dublê, antes do computador fazer tudo. Uh-huh. Você acha que vai ver o filme agora, achou aquela cena fraquinha, você não sabe nada, cara. Dizem que o Nolan já declarou isso publicamente, né? Que ele quer dirigir um 007. Como eu tô super bem informado, eu não sei, é verdade. Isso que um dia... Eu acho que já escutei esse papo de que ele falou uma vez que... queria dirigir um 007 um dia. É aquilo, né? Desde que paguem. É, agora quanto ao Fassbender, ele é um bom candidato mesmo, mas acho que tem um outro aí que que tá fazendo tudo quanto é filme de ação aí, pode ser que vire também, que é o Jeremy Renner, né? Pode ser um cara também, pode ser candidato a James Bond aí, não sei, tô chutando. É que na verdade o Bardem ainda, tanto o Bardem quanto os dois outros antagonistas do Quantum of Solace e do Cassino Royale, eles seguem aquela linha de vilão excêntrico, de certa forma, né? Com alguma característica excêntrica, diferente. É vilão clássico do James Bond. James Bond. Eu ainda tô esperando um vilão do James Bond normal, cara. Isso já virou até jargão, cara, de vilão de James Bond. Não vai ser normal, não pode ser normal. Ah, e todos eles têm que ter uma excentricidade aí, senão não tem graça. Ah, o pessoal já tem gente que reclama que o Bond do Craig já é muito... que já não tem aquele charme e tal, aquela coisa. Bom, a gente tem aqui também, pela primeira vez aqui, que eu me lembro, é a nossa amiga aqui do Twitter, né, a tia da Van, comentando, e ela fala que resolveu fazer mimimi até no site. Olha que infortúnio. Ai, eu acho um infortúnio. Não é infortúnio, não, a gente te adora. É, então ela fala que não achou esse 007 no caminho para os clássicos, não. Ela achou muito filme de ação e que sentiu falta de um 007 mais irônico e mais charmoso. Ela fala que o 007 do Daniel Craig é tipo o Zé Meyer, ele pega a mulher sem fazer nada, sabe? Mas olha, a minha esposa isso fala a mesma verdade. Coisa, cara. Ela fala que o cara não tem aquela presença, né, bonitão e tal. Ele não tá no nível, ele não tá podendo chegar daquele jeito que ele chega no Skyfall pra pegar uma mulher, cara. Ele não tá com essa bola toda, na boa, desculpa, não tá. Eu acho que ele droga as mulheres, bota alguma coisa na bebida, só pode. Deve ser. O cara não tá com essa presença toda, cara. Até porque nem no papo ele ganha, porque ele não precisa bater papo, né? Ele já pega, ele só chega e pega, só isso que ele faz. Bom, ela termina aqui falando que ele não tem muita expressão facial e tal, que ele tem uma cara de mal legal, mas é a mesma pra tudo quanto é sentimento que ele precisa fazer. Seria Daniel Craig a nova Bela do Crepúsculo? É o cigano Igor, certeza. Não, cara, é que vocês não sabem nada de interpretação, cara. Ele interpreta sentimentos contidos, cara. Ele é britânico, entendeu? Ah, é. Meu Deus, o signo dele é contido, cara. Ai, meu Deus. Ele interpreta um britânico se contendo, cara. Pô, vocês não sabem nada, cara. Ian McLean, tá certo. Se revirando no túmulo. Sean Connery te mandou um abraço, viu? Também a gente tem que mandar um abraço aí pra aquela galera do Twitter que infelizmente a gente não pôde, por questões de tempo, ler aqui os comentários, citar todos e tal, mas a gente sempre deixa um abraço aí pros amigos do Pipoca Nanquim, que agora estão na MTV, cara. Olha só que negócio bacana. Parabéns pra eles. Puta, merecidíssimo. Bom, é um abração também pros amigos do Thundercast, que colocaram a gente lá como parceiros no site dele. Valeu. A recíproca vem logo logo, aguarde. Um abraço pro Victor Pereira, que é meu xará e também nos acompanha no Twitter. A galera do Mona Lisa de Pijamas. Um abração também pro Mondo Wagner e ao Max Jr., que reclamaram do reboot do Constantine. Puta, verdade, Constantine foi cancelado. Com razão. Verdade. Todos sentimos muito. Mimimi. Não, ao contrário, eles reclamaram do reboot do Hellblazer, mano. Constantine é a revista que vai substituir. Ah, verdade. Um abração também pro Ilapso, do Baixo Frente Soco, que comprou o Bando de Dois diretamente com o Danilo Beirute. Olha que honra. E ao senhor Seu Panda, do Cruzador Fantasma, que só lê histórias de terror se tiver peitinhos. Pô, cara, eu fiquei decepcionado porque eu comprei um quadrinho todo e vi peitinhos, cara. E era um calhamaço. Putz, triste isso. Decepcionante. Cara, você nunca ouviu falar na internet, né, cara? Eu tô que nem o seu Panda, você não entende, cara. É o conceito da coisa. Não é pelo peito, né? Exatamente. Não é pelo peito em si, é pela ideia. É em defesa daquela época, né? Daquela coisa que tu precisava ser roots pra conseguir ver um peitinho, né, cara? Pois é, cara. Tinha que acordar até as 3 da manhã assistindo Band. Isso. A gente falou disso, né, cara? Pô, a internet facilitou muito a vida dessa galera aí já. Ela acabou com o romantismo da coisa, né? Pois é. O romantismo entre a mão, né? O romantismo entre um menino e sua mão. É. Aquela época romântica, aquela época moleque, aquela parada de várzea. Mas enfim, continue aí agora com a gente. E é bom vocês começarem a se decidir, né? De que lado vocês estão? Vingadores ou o lado certo, né? É que assim. Porque, como eu disse, Cyclops was right. E a gente vai ver isso ou não agora. Aí o cara ganha a camisa e ele acha que os Vingadores é que tinham razão, né, cara? Porra, isso também tinha que estar no regulamento, né, cara? Ah, eu acho que os Vingadores estão com razão e eu vou usar sem problema nenhum. A gente vai falar de Marvel Now aqui, vamos falar sobre os títulos que estão começando a serem lançados agora, nesse mês de novembro, né? Na verdade, a iniciativa começou no final do mês passado. Muita gente quer saber aí o porquê que a Marvel está lançando está tendo essa iniciativa agora. Eu não sei nem o que a gente pode chamar, né? É uma fase? Não é um reboot? Não é um relaunch? É o quê, exatamente? É um relaunch, né? Porque tá cancelando tudo e começando do zero, né? Mas não tá bem cancelando, bem um relaunch, não. Tá mais pra uma fase do que pra qualquer coisa. Se você analisar como a Marvel vem atuando nos tempos recentes, tá bem dentro do padrão. Porque primeiro teve a Dark Age, depois a Era Heróica, depois a invasão, sei lá, dos zumbis Skrulls da semana. E agora é a fase Marvel Now. É um ponto de entrada de novos leitores. Se você olhar direitinho, cara, a Marvel recomeça as revistas dela mais do que ressuscita personagem. Bastou ter um filme aí, Capitão América retorna no 1, Thor retorna no 1. Então o grande lance do Marvel não é zerar a revista. É, na verdade, a chute do balde pra frente, né? Tem um dos tops aí que você falou de filmificação, que eu acho que esse que é o ponto de diferencial de tudo que já fez. Porque se for achar que é zerar a revista é suficiente pra ser uma grande coisa, é a mesma coisa que matar e ressuscitar o personagem depois de um ano. Isso acontece praticamente qualquer revista, uma, duas, três vezes na Marvel por ano. A gente sabe que isso é verdade, porque há pouquíssimo tempo atrás zeraram e começaram novamente o Hulk, né? A numeração do Hulk. Cara, quando... o Hulk já estava no 13, cara. É, pois é. Então, quer dizer, e não teve nenhuma alteração assim. Eu acho difícil imaginar que não esteja de alguma forma relacionado ao reboot da DC e ao fato disso ter feito a DC ganhar mais mercado do que vinha tendo antes do reboot, etc. Eu acho sim que pode ser uma reação. O que, é que vocês acham? Eu acho que é uma reação. Eu acho que é a Marvel gritando bem alto assim: a Marvel não precisa de reboot. Não, na verdade, é a Marvel gritando bem alto assim: caraca, ardeu o Superman usar calça jeans. Então eu vou botar o Capitão América com a roupa mais absurda que eu puder imaginar na minha vida. Isso não confere, porque ele não tem uma roupa definida até o presente momento, cada um faz do jeito que quer. Então, o que diz muito sobre o projeto, né? Cara, é assim, eu já vi o Capitão América até de roupa verde já, em alguma imagem promocional. Então você vê como é que tá redondo o planejamento. Antes de mais nada, em primeiro lugar, com certeza, é uma reação ao reboot. O reboot, queira ou não, ele deu certo pra DC. Ele, como a gente já comentou em outro podcast, ele não foi um sucesso estrondoso, mas ele ajudou a DC a se recuperar. Ela recuperou o mercado, ela conseguiu colocar vários títulos no top 10, como não acontecia há muito tempo, recuperou assim, a fazer bons números, a dividir o mercado com a Marvel em alguns momentos, e a Marvel, como qualquer outra empresa, quando a concorrência começa a recuperar mercado, tem algum tipo de reação, né? Então, é o seguinte, e essa reação, se você olhar, acontece ano a ano, saga a saga. Agora, às vezes, ocorre de não ter sucesso em superar a outra, entendeu? Eu não acho assim que é uma coisa exatamente reação. Assim, reação sempre vai ter, mas assim, não, eu não considero uma cópia, porque é um chute de balde ao inverso. Mas eu acho que assim, eu acho que a Marvel ela tá sofrendo... Marvel e DC, na verdade, eles estão brigando de Mega Saga contra Mega Saga desde Civil War. Sim, antes até. Desde a época de Civil War, né? Que antes o pessoal tava meio desgastado de Mega Saga, só que aí veio Civil War, mudou tudo realmente. Foi muito bem pensado, muito bem feito, e aí começou essa brincadeira da Mega Saga do ano, né? Das fases, etc, etc. Só que aí a DC, ano passado, mudou o jogo completamente, que aí ela cansou de fazer Mega Saga e, puta, rebutamos. E aí a Marvel, cara, ela tinha que reagir, se não da mesma forma, nenhuma coisa de igual importância. Então o Marvel Now acaba sendo nada mais que uma fase da Marvel elevada à décima potência. É, o que eles frisam bastante no Marvel Now é que é um excelente ponto de início para novos leitores, né? Ah, você pode. Tanto é que Point One, né, a revista que lança a série, não tá aí à toa, né? Esse nome. Pior é que não é, não, viu? O quê? É um excelente ponto pra recomeçar. Nossa! Pelo Homem-Aranha, que rebutou pela metade. N coisas. Que sempre quiseram uma revista, eles falam isso. Não, mas tanto é mentiroso que o primeiro título, né? O primeiro título lançado do Marvel Now, que a princípio parece ser um dos carros-chefes, que é um Kenny Avengers. Onde que é ponto de entrada disso pra alguém? Completamente atrelado, né? É atrelado à cronologia mesmo. Você não entende um Kenny Avengers se você não leu o AVX, cara. Exatamente. E você não entende AVX se você não lê um porrada de outras coisas antes. Você não entende AVX se você não lê, por exemplo, Dinastia M. Pois exatamente. Se você não lê Complexo de Messias. Se você não lê então, nada. Mas eu não sei se é exatamente a ideia de fazer um Point One, vamos tentar fazer um ponto de início legal para todo mundo, que dê para todo mundo entender do zero. Acho que foi mais um momento de dar uma chacoalhada no mercado, falar, olha, a gente está trocando equipes criativas de todas as edições, então o direcionamento que vinha tendo até agora, para quem não acompanhou, você vai poder começar a acompanhar novos arcos, um novo direcionamento agora, e sem dúvida nenhuma, um direcionamento totalmente baseado no sucesso dos Vingadores, e puxando o que o Sérgio falou bem aí da filmificação da Marvel, né? Trazendo o mesmo Nick Fury do que a molecada viu no cinema para dentro do universo 616, trazendo aí uns uniformes mais parecidos com o filme, talvez para tentar pegar novos leitores que tenham eventualmente saído do cinema querendo ver, encontrar aqueles Vingadores nos gibis. Porque fica muito difícil para quem é novo leitor entrar em qualquer ponto da Marvel e mesmo da DC em geral, cara. Tirando agora os novos 52, daqui a um ano, se você for querer entrar para ler na DC, você já também já tá com uma certa carga cronológica, né? É, o que o Márcio falou aí, assim, não só pelos Vingadores, se você observar bem, eu considero duas coisas. É o sucesso dos Vingadores, que representa o primeiro ano em que a Disney tá colocando o pé de vez no Marvel Studios, no filme, mas também da Marvel TV. Se você observar direitinho, paralelamente, o Nova, que é um personagem já clássico há mais de 30 anos, 40, não tenho certeza agora quando começou, era o Richard Rider. Agora mudaram o Nova porque no desenho do Ultimate Spider-Man da ABC, é outro personagem. Não, mas eu vou ser forçado a te corrigir, porque esse, na verdade, o Jeff Loeb é o responsável da Marvel pela parte da Marvel da TV, né? Sim. Você vê que, olha só na mão de quem a Marvel foi botar isso, mas beleza. Né? E o Jeff Loeb, cara, ele participou ativamente da criação do Ultimate X-Men, então assim, na verdade... Do Ultimate Spider-Man, o que acontece é que assim, esse personagem foi feito pra ser o novo Nova mesmo. Tanto que o nome do Stan Alexander é o nome do filho do Jeff Loeb que faleceu, né? Então, assim, o personagem foi criado pra ser o mesmo mesmo, assim, já estava tudo de acordo com o plano. Sim, mas isso é um plano, por mais que vocês achem que tá feito às pressas e não está. O que acontece é porque existe uma falta de comunicação, principalmente se os desenhistas moram muito longe, então essas coisas de mandar 3 páginas, vai pra lá, vai pra cá, acontece esses erros de uniforme. Mas já estava atrelado pra ter essa mudança de Marvel Now juntamente com essas nova coisa que ia ter do esse Nova. Isso eu tenho certeza. Que estava atrelado de ter esse Nova desde a época que pensaram nele pro desenho. Não, sim, mas é basicamente isso aí mesmo. Quando você pensou em Marvel Now, tinha um grupo que até no próprio site da Marvel eles chamam meio que de arquitetos de Marvel Now, né? Um grupo que são os principais roteiristas da editora hoje, né? Quem são eles e qual o papel deles aí nessa história? É, os caras são, digamos, os nomes maiores, nomes de peso e os caras que estão comandando os principais títulos, né, hoje. Deixa eu ver, Bendis... Bendis, o Hickman, né, o Jonathan Hickman, Jason Aaron, Matt Fraction, e agora fugiu o último. Alegadamente era o Brubaker, mas o Brubaker, que eu saiba, ele não tá no título. E o Brubaker meteu o pé, é isso aí. É, quem tem, não sei se ele era arquiteto na época, ele tava começando, é o Rick Remender, Ele já foi desenhista, eu acho, por um tempinho. Depois ele assumiu como roteirista de vez aí e tem chamado a atenção. Que, aliás, ele é muito melhor como roteirista do que como desenhista. Esse lance de arquiteto acho que vem na época da Ciência do Medo. Não sei nem se eles estão considerando realmente, porque já faz um bom tempo. E foi mais pra maciar o ego mesmo. Não sei se há essa gerência E também pra dar esse ar de que a coisa tá sendo muito bem planejada, que existe um grupo que tá pensando tudo e tal. E como até o próprio Sérgio comentou aí, a coisa não é tão fácil de se planejar assim, né? São vários títulos, é muita gente envolvida, vários personagens envolvidos. Você conseguir uniformizar tudo isso, assim, é muito complicado, né? Muitas linhas narrativas, né, que estavam seguindo, e você tem que, de repente, reiniciar tudo de algum jeito. Então, por desenhistas, assim, que eles não têm tempo de acompanhar o que eles estão escrevendo e jogam informação para ele. Beleza, isso é, digamos assim, trabalho do editor saber se o uniforme está saindo desse jeito ou não. Mas às vezes não dá pra corrigir, se o erro é mínimo, já era. O que tá claro é que já de uns tempos pra cá, até mesmo bem antes de Marvel Now, a Marvel vem praticamente se fundamentando em cima do Bendis. Tá? Então eu acho que essa iniciativa dos arquitetos, cara, é muito mais pra tentar dar uma impressão que não é o Bendis sozinho do que qualquer outra coisa. Sendo que na prática. Né? Mas na prática, cara, quem continua dando as regras do jogo continua sendo o Bendis, cara. Só que então vai continuar essa merda. Então vai ser. Ele simplesmente. Merda. Não, simplesmente mudou o foco. Porque, beleza, ele pegou Avengers, acho que já tem 10 anos, ele ganhou uma placa, alguma coisa assim. E apesar aí do mau gosto do nosso amigo Leandro Laurentino, que não pode falar muito, foi um sucesso pra Marvel. E agora, como já tá consolidado Avengers, principalmente aí pela questão do filme e tudo mais. Vamos levantar novamente os X-Men. Pra quem entregaram, o Bendis. Brevemente, Cage, Jessica, todo mundo. Capuz, lá nos X-Men. Demolidor, todo mundo virando. Demolidor, todo mundo é mutante. Todo mundo é mutante agora. Não, eu acho que agora a fase vai ser pegar uns personagens importantes, tipo, sei lá, a Pixie, o Bico, uns caras assim, e mostrar uns X-Men originais. Eu acho que o Larval tá de volta aí, cara. Não, Cage com certeza vai descobrir que é mutante em algum momento. Cara, eu descobri efetivamente que alguém na Marvel me odeia, cara. Porque primeiro vilanizaram o Cíclope, né? E aí agora pra fazer o reboot do Cíclope herói, os caras me preparam um gibi desenhado pelo Bachalo, cara. Agora vamos falar sobre então a série que deu origem a Marvel Now, né? A série que gerou essa discussão aí que a gente começou agora. A série que foi fabricada pra dar origem a Marvel Now, né? Exatamente, a série. Que assim, a gente vai falar aqui, tem um monte de incongruência, cara, que só dá pra entender se você levar em conta o roteirismo. O que foi a causa principal do... Aqui a gente vai falar sobre a causa nos quadrinhos, né, na história em si, mas vamos falar um pouco também sobre os bastidores aí. O que vocês acham que ocasionou aí essa Vingadores e X-Men? Vocês falaram aí de que o objetivo era pra combinar em Marvel Now, mas também queriam pegar as duas equipes mais populares e colocarem uma contra a outra, porque a Marvel também já reparou que colocar herói contra herói tem bem massa velho demais. É, bem massa velho. Era massa velho demais pra deixar passar, né? Não é, cara. Cara, Avengers vs X-Men, parece. Já falei isso várias vezes, parece título de videogame, cara. Série foi tocada como videogame, cara. Tinha um gibi que era videogame puro, parecia. Que era Versus. Era o Versus. É, então, eu acho que a gente devia. Só faltou ter barra de life. Devia fazer uma. A gente devia lançar uma campanha, botar uma hashtag aí no Twitter e mandar a Capcom fazer um jogo disso aí. Porra, eu compraria amarradão, comprei até o original dessa vez. Ó, mas não zoa não. É, eu fui fazer uma pesquisa no site agora, e uma das coisas que mais pediram, acredite ou não, era eu fazer, porque alguns sites americanos fazem isso, tipo votação de combates entre personagens, sempre pro semanal, porque os sites fazem isso. Então assim, eles deram pro leitor o que muita gente pede, a minoria que achou aquilo a maior leseira do mundo. Esse daí era bacana, porque era só isso mesmo, era o que a massa queria ver, era só a porradaria e cumprir o papel, era zoeira pura. Você via ali que os roteiristas estavam brincando na história, né? Era pra colocar um dando porrada no outro. E o resultado dependia de quem segurava o joystick, né, cara? Pois é. Se fosse eu escrevendo, era o Capitão América batendo Superman, coisa do gênero. É, mas o Capitão América passou o rodo no Gambit, o nego ficou ardido com essa história aí. Ah, meu, toma no cu. O Pato Donald bate no Gambit, pô. O Garavelo bate no Gambit. Quem não bate no Gambit, cara? Não, o Garavelo bate no Gambit é foda. Se você estava numa ilha deserta e não sabe exatamente como começa Vingadores X-Men, o fato é que existia uma Messias mutante. Vamos fazer um repeteco. Como tudo na Marvel é mágica, vamos falar de quem começou essa merda toda, lá em Dinastia M. Ah, mas aí você tá partindo do princípio que o cara tá uma guerra há muito tempo, né? Vamos voltar então lá, Dinastia M e a frase que detonou os X-Men. Na verdade, a frase foi feita pra detonar a Fox, né? Que tinha os direitos dos X-Men. É, chupa, então, chupa a Fox, né? Tipo. Foi No More Mutants. A Feiticeira Escarlate simplesmente acabou com todos os mutantes do mundo. Sobraram 120. Todos os mutantes, não. É, essa frase já é inconsistente por si só. Se ela tivesse falado No More Mutants fosse pra valer, não sobrava nenhum. Né? Sobrou 182. Então, assim, tipo, isso aí eles estão acostumbrados, assim, né? No more or less mutants, né? Foi mais ou menos assim. O Doutor Estranho tava lá e ele tentou retardar o efeitiço, aí só conseguiu pra ser 98. Isso foi tipo, só os que interessavam, né? Tipo. Só ficou os protagonistas, né? Tipo. É. No more restolhos, cara. Vê se o larval continuou. No more restolhos, isso mesmo. É. Mas aí, a merda toda foi ter sobrado ainda. Porque esses que sobraram iam sofrer um preconceito, sei lá, milhões de vezes maior do que antes, né? Sem dúvida nenhuma. E eles seriam mais diferentes ainda, né? Do restante da humanidade. Pior seria se ela falasse No More Gay People, porque metade do Quadrincast deixava de existir. E você, incluso. Você viu que ele ficou preocupado, né? Ele ficou sempre preocupado agora com ela. Então, eu incluso, né? Ele sumia também, cara. Não íamos ter nem convidado pra gravar, cara. Não é foda, cara. O fato é que isso gerou essa situação de, sei lá, de desespero total, né? Extinção de uma raça mesmo, né? Principalmente no Ciclope, né? Os mutantes era tipo rato em cidade. Depois virou, tipo, os mutantes viraram tipo ararinha azul, né? Salve ararinha azul. Né? Tava quase botando um mutante pra cruzar um com o outro pra ver se nascia outros, né, velho? O Ciclope, que meio que ficou responsável pela continuação aí do sangue Xavier, mudou o papel dele, né? Assim, Xavier era um professor querendo ensinar como conviver em paz humanos e mutantes. O Ciclope era um general tentando manter uma raça viva, né? É uma situação um pouco diferente. Já tô eu já aqui, já começando a defesa, né? Ainda nem vamos falar vamos nos lembrar disso quando a gente chegar mais na frente. Imaginem que isso, assim, a situação da raça mutante era a seguinte: eram milhões, viraram 198, e aí nunca mais ia nascer mutante, aí nasce um, né, talvez seria a criança mais importante da história, né? Ainda nasceu ruiva pra pirar a cabeça do Ciclope, né, pronto. Ruiva de olho verde, aí já podia ter nascido oriental, né, podia ter nascido um menino oriental, né, assim... Tem um detalhe aí que isso foi puro roteirismo, cara, porque para o Cíclope, todas as pessoas do mundo são ruivas. É verdade. Deve ser. Mas o problema é que todo mundo... E falam pra ele, ruiva, ruivinha, nasceu, aí pronto, né, cara? O cara já tirou a cabeça. Eu acho que é uma tara de todo super-herói da Marvel, ruiva, né, cara? Apareceu uma ruiva na história, fodeu. Mas, enfim, daí nasceu se tornou um messias pros mutantes, né? Seria... E aí depois, com uma série de eventos que vieram depois, e não vale a pena a gente entrar em detalhes aqui, ela começou a despertar ou estabilizar o GNX, né? Em alguns poucos mutantes que surgiram. E aí começaram a nascer novamente, né? A geração Esperança. Mas você vê que, na verdade, o problema não foi ela ter estabilizado o gene mutante. Na verdade, foi o como ela fez. Né, com um efeito muito conhecido, né? Você imagina que nasce uma criança ruiva, né? Que ela é a nova mutante, ela é considerada a Messias. Tá faltando o que aparecer aí? Pássaro de fogo. Um pássaro de fogo do espaço. Mas a merda toda que foi isso. Todo mundo tava esperando que a Hope um dia fosse possuída pela possessão que possui os seres da Fênix. Eu não entendi o que ele falou. E aí deu a merda toda. Eu acho que tinha uma galera torcendo, o Ciclope tava torcendo por isso, inclusive. É, cara, e não tinha nenhum motivo. Enfim, mas aí. Não, alguém, por favor, explica pro Facas um conceito que ele não conhece, que se chama fé, tá? Que senão ele não vai conseguir realmente entender a fé. E também tem um outra coisa, vamos que foi uma coisa que os roteiristas de AVX fizeram questão de esquecer, até porque senão não tinha história e não, a gente não estaria aqui falando sobre isso, mas a Fênix, a Força Fênix conviveu durante muito tempo com a Raquel Summers lá, muito bem, e nenhum Vingador disse um ai, né? Fez parte da Excalibur... Não só com ela, com a própria Jean aí no melhor run dos X-Men da história, do Grant Morrison, a Jean tava praticamente com a Fênix no corpo, né, velho? Já que o Morrison fez esse reboot aí de novo, de a Jean sempre ter a Fênix, é que a Fênix dividida, ela é mais fácil de controlar, tanto que justifica essa história dos 5 Five que se apareceram mais adiante. Então, enquanto ela estava com a Rachel, ela não estava completa, já que tinha uma parte com o Corvus, e depois o Morrison incluiu esse reboot aí, essa mudança de que a Jean nunca deixou de ter a Fênix. Então, nesse momento em que ela continuou com a Fênix, ela nunca teve a Fênix completa. Mas nem assim, enquanto a Jean teve a Fênix, e até uma vez a Rachel também, que teve uma história que ela conversou com o Galactus, elas não deixaram sempre de ter esse domínio completo. As duas chegaram a destruir planeta. Se você olhar direitinho, a Jean chegou a destruir um sol, e aí uma população foi pro saco. Foi pro saco. E a Rachel, em algum momento, só que essa história não veio no Brasil, então, desculpa, mas eu não vou poder dizer com detalhes, mas o Galactus fala que em algum momento ela vai ceder, porque é uma força de vida. E como toda a vida, todos os animais se alimentam de outras vidas, e a Fênix é uma consumidora de vida. Então, uma hora ou outra, ela ia perder o controle e poderia destruir planetas, porque assim seria a natureza normal dela. Então, não é nada de esquisito. O Galactus falou isso? Falou pra ela. Galactus? Eu te mostro o quadrinho. Tem muita moral pra criticar isso, né? Não sei. Pô, Galactus. Só tô dizendo Galactus que Galactus tem muita moral pra falar isso, né? Galactus é o que fica o Big Bang, pô. É o equivalente ao azulzinho da DC lá. Cachorro preto reconhece cachorro preto, né, velho? É, tem nego que leilou a virgindade e a gente vai questionar a moralidade do Galactus, pô. O Galactus tava fazendo Inception, ele tava reclamando que alguém tava querendo comer o planeta antes que ele, velho. Na verdade, ele tava querendo cortar a concorrência. A competição, né? Era a mesma coisa que o Leandro aparecer falando que ia ter spoiler. É, pô. Então, assim, em nenhum momento mesmo, durante a fase da Rachel, e até quem acompanhou mais recentemente, tinha aquele negócio de fragmento numa espada de um Shi'ar lá, ela teve a Fênix por completo também. Como aconteceu no final de AVX, né? E no começo, quando a Jean foi totalmente possuída pela Fênix Negra. Mas isso é um retcon de agora, né? Como você falou. Foram coisas que foram colocadas agora, até porque quando você lia lá as histórias no Excalibur lá... É, retcon do Morrison, que você mesmo falou, entendeu? É, né? Sim. Mas, enfim, daí a Fênix tá vindo pra Terra e o Nova, ele aparece pra avisar todo mundo que, ó, Fênix tá vindo, corre negada, né? Ele avisa isso pro Capitão América e aí, na minha opinião, uma das maiores incoerências da série. Um cara pega a informação de um personagem que ele nem conhece, de um cara que não tem lá muito contato, toma isso como verdade, já vai falar, ó, a Fênix tá vindo, então agora ferrou, vou invadir lá. Não, pô, o Homem de Ferro faz umas leituras lá, ele confirma lá. Pô, eles falaram até com o Obama, pô. Eles falaram com o Obama, pô. O Obama falou. O Homem de Ferro confirmou e tal. Eles tiveram autorização. Ele falou com o Obama, falou, vai dar merda essa porra. Ele falou, beleza, presidente. Então, a treta tinha acontecido. A questão é que se o Capitão América tivesse um MSN ou um Skype na Mansão dos Vingadores, não, a gente não tinha história, porque era só ter dado um telefonema lá pro Cíclope, falando, o Cíclope trocava uma ideia, explicava o ponto de vista dele e não tinha saga nenhuma. Então, o importante foi o quê? Pegar o Steve Rogers... substituir pelo Capitão Nascimento e avisar pra ele que a Fênix tá vindo. Quem manda nessa porra aqui sou eu! Aí o cara vai lá com o copo inteiro, com o caveirão, chega na porta de Utopia, mete os dois pés no peito do cara e quer que ele obedeça, sei lá por quê. Mas a merda antes disso é que ele foi tomar informação com o único X-Men que, vai, vamos dizer, que ele não deveria, que era suspeito. Esse lixo não pode ser chamado de X-Men. Ele foi lá. Se referir a ele. Ele foi lá falar com o Wolverine, entendeu? Ele foi falar com o Wolverine. O cara mais ardido com o Ciclope que possa existir, rapaz. Exatamente. Por favor, não se refira mais a ele como X-Men. Chama ele de traíra, chama ele de pivete, chama ele de moleque, chama ele de qualquer coisa, menos de X-Men. Vamos lembrar o leitor isso também. Tinha tido uma saga dentro do universo X-Men que é o Cisma, que na verdade resumiu o seguinte: começa com o Ciclope e o Wolverine se elogiando e termina com os dois trocando tapa por causa de mulher, velho. E a mulher morreu. o mundo acabando e os caras saindo na mão com a de mulher, velho. Então, assim, você vê qual é, como é que tava o clima, tava bacana, né? Os caras tretando com a de mulher. Olha, vai ver que foi isso que fez a Emma trair o Ciclope mais tarde, né? É, mas você vê. Só acho que o Wolverine, ele falou, vai dar merda essa porra, por quê? Porque ele tava adido. Tava adido, foi o cara de mulher. Os caras tretaram o cara de mulher. Aí aparece a Fênix, fala, puta que pariu, vai a mulher, vai vir, o cara tá com o outro, eu vou pegar. A merda do Capitão América foi na vibe errada do Wolverine, entendeu? Não, porque é lógico. Vibe errada. Você... Mas na sala de ardido, a primeira coisa que o Ciclope fala é o seguinte: por que você foi falar primeiro com o Wolverine em vez de mim? Então também tava ardido. Não, mas vamos ele também tá guardando. Não, pera um pouquinho. Não adianta falar que o capitão não pediu o que ele pediu. Ele não chegou aí, com Sérgio. Os porta-aviões na cara primeiro. Ele chegou e disse, eu tá, então eu vamos na tua comigo casa, conversar. Não, eu chego na tua casa, derrubo a porta, te xingo de filho da puta, passo a mão na bunda da tua mulher, pego a tua filha e falo, não, vamos embora daqui. E você fala, não, tá tudo beleza, porque é o cara... Vai durar meia hora disso, mas é o seguinte, a menina no que nem queria isso. Se você olhar, o Ciclope prendeu. Nem pai dela é. Enquanto ela queria estar lá pra falar, ela falou, eu vou. Ele mandou ele trancar ela e foi. Os dois estavam errados, não adianta tomar com predileção isso, nada, não. E o Ciclope tava muito errado. Não, mas vai berrada. Porque é o seguinte, independente disso, até hoje, é o seguinte, ele assim, eu estava errado e ia fazer de qualquer jeito. O Ciclope tava muito surtado. Quando o Capitão América vai lá falar com ele, ele foi preparado pro pior. Ok. Ele foi preparado porque ele sabe, porque ele foi que, porque o Wolverine falou pra ele, ó, tudo bem, você pode até ir falar com ele, mas vai dar merda. Ele não vai ouvir, porque ele tá louco fanático com a história. Louco, né? Da balinha. Ele tá pirado já. Aí o Ciclope já tava meio surtado, né? Batendo na menina, pra treinar a menina. É, batendo na menina, né? Ele já tava ali... Aí tá certo, aí a polícia tem que ir lá e tem que dar tapa na cara do menor. Tá abusando de menor, ninguém chega porque a casa do cara e fala, olha, meu filho, você tem uma bomba de destruição em massa que pode destruir o planeta, desculpa aí, mas eu tenho que pedir autorização a você. Não tem essa, cara, você não faria isso. Beleza, você tem mais uma coisa. Mas você não tem muita moral pra fazer isso quando você tá com o Hulk, né, cara? Mas peraí, vamos combinar. Você tem muita moral pra falar isso. Ele não levou o Hulk, ele não levou só o Hulk, ele levou o Hulk armado, cara. Ele levou o Hulk de metranca, né? Cara, não basta ele levar o Hulk, ele levou um Hulk com uma metranca. Que moral que o cara tem pra falar alguma coisa, você não tem uma stripper dentro da equipe dos Vingadores que falou uma frase e acabou com a raça mutante inteira? E vem me falar em arma de destruição em massa? Aonde o cara tava quando acabaram com os mutantes? O capítulo final de AVX2, você fala que o Ciclope tava certo, mas o capitão nunca disse, olha, a Fênix não vai trazer os mutantes de volta. Ele falou, olha, ela é um perigo pro planeta. E na edição 12, o que aconteceu? Ele saiu que nem uma porra louca destruindo o planeta. Onde? Não. Se o capitão tava certo, e a saga se resume isso, o capitão reconhece que ele errou, mas ele tava certo em todos os aspectos. A Fênix é uma ameaça. Ele não falou que não vai trazer os mutantes de volta. Nunca o capitão falou isso. Ele também tava certo. Agora, pro Ciclope, pro ego dele, vocês usando a palavra ardidinho, ele até hoje não importa pra ele se trouxe mutante ou não. Ele quer estar lá dizendo, olha, eu tava certo. Uhul, levanta os mutantes. Ele tava certo. Ele tava certo. Então, mas o que é ele que importa. Não importa nem se o mutante tivesse trazido ou não. Você vê declaradamente que o ego dele é mais suficiente ele mostrar o seguinte, olha, eu não errei. Porque se você olha pegar o histórico do personagem, que só agora... recentemente que ele tomou esses ares de grande líder, ele sempre foi um bundão. Então, de alguma maneira, como que foi, é o cara que todo mundo esperava ser alguma coisa, nunca teve essa moral toda, e agora quando tem oportunidade, porque o professor que ele almejava ser um cara excelente do mundo, ele viu, como todo mundo quando cresce, vê que ninguém é o super-herói do mundo, né, é aquela coisa aí utópica, viu que o Xavier tinha defeitos, escanteou o velho, né, porque foi escanteou praticamente, agora ele tem que se provar de alguma maneira, sei lá, pra quem, ou pro mundo, pra qualquer coisa, ou pra ele mesmo, que ele deu certo. Ele não tem que provar nada pra ninguém, cara. Não, eu só queria falar de uma passagem lá, que a gente vai chegar lá na frente, mas tem uma parte logo no começo da primeira edição, que ele começa a falar que a Fênix é o renascimento, que eles têm que fazer qualquer coisa pra não sei o quê. Aí o Magneto fala um negócio pra ele, você tá soando como eu. Então, a história tem vários indícios desse, tipo, ó, você tá indo pra um caminho meio errado. E não só pro Ciclope, em vários momentos, os próprios roteiristas, eles foram colocando frases, assim, que eles sabiam pra onde que eles estavam indo, sabe? Tipo, eles sabiam que era incoerente algumas coisas, que os personagens não estavam agindo como eles normalmente agiriam. E foi uma das coisas que eu gostei da saga, assim, porque os personagens, eles mudaram com o passar do tempo, assim. Pra ver que não foi drástico, vocês viram um teaser na época de Essência do Medo, em que Ciclope tá vestido como Magneto? Ciclope. Sim. Isso era um teaser de Essência do Medo, um ano antes de Essência do Medo vir. É, exato. Então já estava preparado esse terreno antes. Mas alguém tem alguma dúvida de que o resultado, as consequências, ou a própria história seria totalmente o inverso caso os direitos dos X-Men pertencessem à Marvel e os Vingadores estivessem com a Fox? Não, pode ser. O Ciclope seria esse mesmo. Eu duvido que... Porque todo mundo virou Vingador. Porque teve uma época na Marvel em que tudo era X-Men. Tudo tinha o um X na capa e todo mundo era X-Men, tinha que ter um X-Men em tudo quanto é lugar e etc. Eu lembrando os 90 que as histórias eram maravilhosas, é isso? É, exatamente, é isso aí. Essa época de merda que a gente passou. E agora pode estar indo... Transformar o Homem-Aranha em X-Men. Tudo é Vingadores, né? A gente tem... Por quê? Porque Vingadores fez um sucesso estrondoso no cinema e é da Marvel. Mas mesmo antes que isso, cara, desde que o Bendis foi pros Vingadores e nos quadrinhos os Vingadores fizeram sucesso de novo, tudo é Vingadores. Não, antes, agora com o filme só potencializou a enésima potência. Sim. Posso mandar um dever de casa pra quem tá ouvindo? Tem uma minissérie antes dessa que é igualzinha, que aconteceu nas páginas de Vingadores. A mesma coisa, mas a temática é, claro, o motivo é outro. Vingadores vs X-Men. Sim. Procura saber direitinho como é que estoura a briga. Vai lá pesquisar. Eu lembro disso, saiu em Épicos, Épicos Marvel 2 aqui. Opa, aqui clássico. Foi... Mas enfim, voltando pra Avex, né? Voltando pro... A Vexa. Enfim, o Capitão América... A Vexa, né? Ele voltou, o Capitão América chegou lá e tal. O Ciclope e eles saíram na porrada. O pau quebrou. Pronto. Eu tava preparado pra isso. Sim, aí virou... porrada generalizada. Tem alguns pontos aí, alguns a gente já discutiu, e isso aí que o Ricardo comentou é verdade, em alguns momentos eles mesmos, os personagens se questionam, mas aí vem o fato de eu não achar a série tão boa assim, porque eu acho que isso não redime a série, não. O fato do Homem de Ferro chegar lá pro Capitão América e falar, vem cá, peraí, você está dizendo, então, que a gente não pode colocar os interesses de um grupo pequeno na frente dos interesses de um grupo maior, de uma nação, um país, um mundo, etc. Né? Há um tempo atrás eu falava a mesma coisa e você foi contra, né? Que foi Guerra Civil, fazendo referência justamente a isso, mostrando quão hipócrita o Capitão estava sendo, né? Porque aconteceu a mesma coisa, quer dizer, aconteceu uma tragédia e o Homem de Ferro disse, olha... Exatamente, isso que eu achei legal, porque o ser humano é incoerente de vez em quando. E aí eu vou depende muito da circunstância. Não, sim, e o capitão, ele reconhece no final da Guerra Civil que ele estava errado e ele se entrega. Não, ele não reconhece. Aí acontece com ele, a mesma coisa que acontece com o Ciclope, ele não reconhece que estava errado, ele se entrega. Em nenhum momento ele concordou com o Homem de Ferro, de que não, os heróis precisam de treinamento, precisam ser registrados, etc. Né? Mas enfim, voltando a como eu estava dizendo, por que, que eu digo que isso não perdi minha série? Porque apesar de ter sido super estendida, eu acho que a história poderia ter sido contada em 6 edições, 4 até, e se estendeu demais, porque precisava, né, se estender por um ano, não, por 6 meses, para poder ter o pessoal acompanhando e tudo. O que eu questiono muito é que esses questionamentos que foram feitos a cada um dos heróis, etc., isso não tinha uma continuação. O Homem de Ferro foi, fez esse questionamento ao Capitão América, mas ficou por isso mesmo, em nenhum momento retomaram. Mas assim, se a gente for parar pra pensar, o EVX, na verdade, é uma reutilização de um plot que deu muito certo em Guerra Civil, né, que é herói contra herói. Queriam apresentar dois pontos de vista que você pudesse se identificar, né, pra rolar aquela meio que imparcialidade, né? Uhum. Mas, assim, os argumentos eles foram tão... porcamente distribuídos e tão mal feitos, né? Que não é que é mal feito, né? Foi tão pincelado, não foi nada tão profundo, que você, tipo, foda-se, o importante é sair na porrada mesmo. E aí tem um ponto de virada na série, que é o momento em que estão aguardando a Fênix chegar, né? Se ela consegue dar uma driblada lá nos Vingadores, eles estão aguardando a Fênix chegar, e aí, enquanto isso, o Homem de Ferro tinha bolado alguma solução lá, algum equipamento, alguma coisa que pudesse dar um jeito na Fênix. Ele inventou um Megazord, né? É, exatamente, ele inventou uma armadura destruidora de Fênix. Né? O Fênix Buster, né? É, isso, e foi lá atacar a Fênix. E o que acabou acontecendo é que aí deu uma merda maior ainda. Porque, enfim, se uma a Hope, que teria teoricamente nascido para hospedar a Fênix, já diziam que ela não ia conseguir, imagina pessoas que não tinham nada a ver com a Fênix, né? Que não tinham sido, que não foram, que não nasceram para isso, e que tinham ali pelo menos uma moral duvidosa, né? No mínimo. É. Mas, você tinha um Ciclope maluco, Colossus, que já foi acólito do Magneto. Não, Colossus que estava atualmente possuído pelo Rubi de Sitorak, né? Um fanático na prática. A Emma Frost, não precisa nem falar nada, né? A Magique lá, que tá a magia. Virada, magia, né? É magia, só a Senhora do Inferno. Tá virada a porra. E o Namor, que nunca foi totalmente herói, né, cara? Sempre andou ali no meio, de um lado pro outro, né? Ali, por incrível que pareça, o mais certinho ainda era o Ciclope. Apesar de e mesmo assim ele tava tão doido que no uniforme que ele criou usava até calcinha. Pois é. Pô, o que os caras estavam na cabeça, né, quando eles fizeram aquele design, cara? Foi pra vender bonequinho, né? Por que, que meteram fio dental no Ciclope? Ainda, hein? Mas bonequinho pra quem? Pra fazer direitinho? Cara, eu não sei, velho. Tem uns caras no Quadrincast que eu sei que compraria um boneco do Ciclope aquele ali, viu? Não. Tem uns caras aqui cujo personagem principal é um moleque que anda de sunga e sapatinho de duende, velho. O cara deve explicar isso aí. Eu acho que ele deve satisfações à sociedade em relação a isso. Tudo é possível, né, meu? O cara usa um decote até a virilha. E, aliás, muita gente nos Estados Unidos, inclusive, acusou a Marvel de plágio do design do Asa Noturna, inclusive, do 952. É, do Ed Barrows, né? Que ficou muito parecido, assim. O pessoal meio que deu uma mordida forte em relação a isso. O Asa Noturna usa tanguinha vermelha também, né? É, a diferença foi a tanguinha. Foi a tanguinha. A tanguinha foi aquele plus. Com certeza deve ser plágio, porque já que vamos plagiar alguém, vamos pegar um personagem super importante pro universo como o Asa Noturna, né? Claro, óbvio. Aí é que acontece a merda. E uma coisa que eu sempre... Isso acontece, não é a primeira vez que acontece nos quadrinhos de heróis, né? Mas é uma coisa que eu nunca vou conseguir entender. Todas as vezes em que aparece algum herói, ou às vezes já aconteceu de ser alguns vilões, os vilões até dá pra entender, né? Quando ele aparece fazendo realmente uma diferença no mundo, quando o cara para de querer pegar o vilão que tá na esquina e começa a tentar acabar com todas as guerras, acabar com a fome, acabar com a miséria, etc. Cara, os outros heróis ficam malucos. Fica aquele negócio de, pô, esse cara... Não tô falando especificamente Vingadores X-Men, não. Isso acontece várias vezes em várias histórias. Os heróis ficam malucos. Não, tem alguma coisa errada aí. Não, peraí, calma aí. Ninguém é tão bom assim. Peraí, como é que pode? Os caras ficam perdidos, né, cara? Eu não sei se eles ficam com medo de perder o emprego, né, cara? Ah, não, aí eu vou fazer o quê? Calma aí, também não pode ser assim. Mas o lance, esse é só vocês notaram. A Força Fênix, ela é uma força muito emotiva, então ela traz o principal de cada personagem, ela, digamos assim, amplifica, né? Feito uma alergia, né? Ela reage drasticamente. Então, assim, de um lado, a Emma Frost ficou muito mais promíscua, tanto que acabou dando pro Namor. O Namor ficou muito mais histérico. Vocês notaram que o Colossus fez na parada? Ele tentou ser criativo ao extremo e começou... Então, ele é um artista, então ele começou a criar novas formas de vida, matando um baleia e tal. Então, de uma maneira ou de outra, eles estavam aos poucos delirando, entendeu? Foi isso. Foi uma coisa que, assim, eles piraram. Eu até lembro... Aquela velha frase do poder absoluto corrompe absolutamente. Sim, mas o que eu sempre me pergunto é, pô, você espera corromper, né? Enquanto o cara ainda estiver fazendo bem, foi até o que o Fera comentou, né? Em algum momento na história, o Fera, que era completamente contra o Ciclope, contra o pensamento dele, em algum momento ele também se questiona. Ele, pô, peraí, calma aí. Até agora os caras só estão fazendo aquilo que, sei lá, a gente deveria estar fazendo também. Entendeu? Até aí... E ainda não fizeram nada. E aí me lembro até de um tie-in que teve. A gente não vai falar dos tie-ins aqui, mas só pra falar desse, porque é significativo, que são quando os Illuminati, o Capitão América, né, que faz parte dos Illuminati, agora se reúnem. O Richards fala alguma coisa assim, né, antes de ter a divisão das Fênix e tal. Ele fala alguma coisa lá pro Capitão, dizendo, não, ó, a gente não pode deixar isso acontecer e tal, não, porque vai vir aí a Fênix, porque pode destruir. O Richards fala, ó, isso daí é um problema, alguns diriam que esse é um problema para amanhã. Você primeiro vê o que vai acontecer, e aí, se realmente foi isso que você estiver falando aí, você age. Você não vai tomar ação preventiva assim desse jeito. Curioso é mais pela... falar isso depois daquela série do Rickman que ele tenta consertar vários mundos, um se ajudando o outro, né? Matando destinos pra não acontecer nada. Não, é, até o Richards ficou do lado do Homem de Ferro no Guerra Civil, né? É o mesmo cara. Isso é um pouco contra do que porque o Capitão América, na posição dele como líder, ele não pode se colocar nessa posição. Ele tem que ser o cara que pensa na frente. Ele tem que antecipar, ele tem que ter contramedidas, isso faz parte do ser líder, né? Ele não pode ficar sentado, olhando, esperando dar uma merda pra ir resolver o que fazer. Enfim, mas aí então, os cinco lá, Fênix, né, a Força Fênix, Fênix 5 lá, fica até um quero nome sonoro, como é que vai né? Isso aqui. É, né, Fênix 5 fica um nome sonoro. É nome de boy band, né, cara? Eu não sei como é que vai ser aqui. Tô curioso pra saber como vai ser. Os cinco Fênixes. É. Jackson 5. Enquanto eles estavam lá pirando, e salvando o mundo, metade do tempo salvando o mundo, metade do tempo pirando e fazendo merda, a Hope, que a gente não chegou a falar disso aqui, ela estava sendo lá treinada na cidade lá do Punho de Ferro, lá na cidade de Kunlun, que eles tiraram, não vou dizer de onde local, mas eles tiraram de algum local lá muito obscuro essa ligação entre a Fênix tiraram, e Kunlun, né? Cara, mas foi isso aí, é culpa do Bendis, cara. Foi do mesmo Bendis... lugar de onde o Batman tirou o escudo lá. O Bendis, assim, foda-se, quando ele quer incluir um negócio na história, ele vai lá e inclui atrás do quê? Retcon. Deixa eu falar duas coisas aí, você falou duas agora. Seguinte, esse retcon aí, que vocês estão botando culpa do Bendis, mas é culpa do Fraction. Ele escreveu o Punho de Ferro. Aproveitou uma coisa que ele não conseguiu terminar no Punho de Ferro, que era o tal de uma Fênix lá desconhecida, misteriosa, que virou nessa saga a Fênix que teve um dia possuída pela Fênix. Virou o Punho de Ferro e um dia foi possuído pela Fênix. Então é culpa do Fraction essa história aí. Ele que resolveu tapar o buraco que ele deixou aberto lá com aquela série que ele desenhou com... Escreveu com David Aja, né? O desenho foi esse. Immortal Iron Fist. Isso, aí ele foi culpa do Fraction. E a outra é o seguinte, vocês falaram que a Rachel foi para aí, mas tem uma cena curiosa, principalmente pra quem tá defendendo o Ciclope, que ele ia consertar o mundo e tal. Dado o momento, ele decide que Esperança, você tá livre, você pode ir a hora que você quiser. Aí ela, não, mas eu acho que eu tô certo, eu quero a Fênix de volta. Aí ela disse, não, agora você não pode ter de volta não, você... Queria se livrar dela, pra que eu vou te dar de volta? Aí chega o pessoal pra pegar a menina, né? Queria descobrir um jeito de derrotar a Fênix e vou pegar lá. Aí os copos, opa, peraí, você não pode não, mas não tava livre? Não, mas agora você não tá. Então, não, mas aí ele... incongruência de achar que havia só um, digamos assim, um altruísmo dentro dos Fênix 5. Pelo contrário, eles estavam se autopreservando pra caramba, né? Criando a imagem, protegendo o mundo, a imagem que eles queriam, que o Ciclope queria. Não, na verdade eu não tô nem questionando isso, porque eu considero, né, que a partir do momento em que eles se tornam o Fênix 5, eles já não são mais os personagens que a gente conhece. Estão intensificados e sim, mas estão sendo influenciados por alguma. Por aquela força externa. Então aí já eu já droga posta. Exatamente. Já não dá mais pra considerar que são eles. Então, qualquer defesa ao Ciclope que eu faço é sempre. Que eu faço a posição dele antes. De tá possuído lá pela Força Fênix. A partir dali, aí não tinha como, até porque, como foi dito antes, ele não tinha sido... Ele não nasceu pra isso, nem foi treinado pra isso. O engraçado da história, né, é que, assim, o plano do Ciclope era: vou treinar a Hope pra que ela possa receber a Fênix. O plano do Capitão América era: vou treinar a Hope pra que ela possa receber a Fênix. Eu fiquei até hoje me perguntando o que o Capitão América pretendia fazer quando ele foi lá. Ele não sabia dessa história depois. Não, tudo bem, ele não sabia, mas é justamente por isso. Como ele não sabia dessa história, o que ele ia fazer com a Hope? Ele ia matar a Hope? Ele ia esconder a Hope num canto para o Fênix não encontrar? Ora, Robin, é lógico que ele ia enfiar no cu. Eu não consigo ver uma proposta do Capitão América pro que ele ia fazer com a roupa. O Wolverine, por incrível que pareça, ele tinha uma proposta. Sim, a proposta lá, de traíra. Ele queria mais que solucionasse tudo. Exatamente. O Wolverine, ele tinha uma proposta. Eu vou chegar lá e vou matar a roupa. Beleza. Mas o Capitão América eu não consigo imaginar o que ele pretendia fazer. Ele ia fugir com a Hope pra outro planeta, ia mandar ela pra um outro planeta. A última vez que tentaram mandar caras muito poderosos pra outro planeta, não deu muito certo, né? É, deu o Planet Hulk. É, exatamente. Deixa eu só fazer um comentário. O motivo da cisão do Cíclope com o Wolverine é que quando tinha poucos mutantes pra defender a Utopia, o Cíclope queria colocar a molecada na linha de frente e o Wolverine... Tá? O traíra, o Wolverine, veio falando: não, imagina que a gente vai colocar a criança em linha de frente, e depois a primeira solução pra ele pro problema era matar Hope. Não, o Wolverine, eu acho que vale a pena a gente comentar aqui sobre ele. Pra mim, ele tá meio que... Ele, em Vingadores vs X-Men, ele ficou bem perdido, assim. No início, ele queria matar a Hope, depois aí a Hope foi pedir ajuda pra ele, no que eu acho também uma tremenda, numa forçação de barra, né? E no fim, sei lá, meio que virou... ele não baixava a cabeça pro Ciclope, mas pro Capitão América o cara lambe as botas, sei lá, fica meio esquisito, assim. Esse lance do Wolverine da roupa foi deixado um pouco antes numa história do Gillen, em que eles fazem esse acordo. Isso não é totalmente jogado na VX, não, porque acho que foi até o Brian Robertson que desenhou, brasileiro. Então ele já tinha essa ideia, sabe? Então ela não foi à toa, não. Ela já tinha falado, ó, quando chegar a hora, aí ele fala assim, não se preocupa, eu vou ser rápido. Ela fala, não é que você seja rápido, eu quero que você faça acontecer, seja eficiente. E aí deixa ele meio de boca aberta, assim. Como se duvidasse da capacidade dele de fazer na hora. É, mas é aquilo, ele. E depois ele também mudou a postura dele, né? Que ele, a princípio, ele queria matar a Hope, o Capitão América criticou ele por isso, né? Apesar que eu não sei o que o Capitão América ia fazer. Ninguém sabe, na verdade. E aí a Hope vai buscar ajuda nele, né? Pra poder... Ah, tá, então eu quero ficar junto com você e tal, você pode me defender. Aí ele vai e entrega a roupa pro Capitão América lá na Lua e, enfim, a gente tá voltando aqui. Porque aí, quem não entendeu em Wolverine e X-Men, né, no título dele, ele explica por quê, né, tem uma edição que é justamente essa passagem dos dois, que é no momento que ele decide entregar ela. É que ele realmente percebe que ele não vai conseguir matar. Quando ele percebe que ele não vai conseguir matar a Hope, aí ele decide entregar ela pro Capitão América. Mas eu acho que ele tá meio perdido hoje no universo Marvel, assim. Não, eu não consigo olhar pro Wolverine e enxergar ele. Sei lá, não conseguiriam desenvolver isso tão bem no Wolverine pra você conseguir olhar pra ele e enxergar ele como o professor. Aquele cara que tá ali disposto a ensinar as crianças, tá ali disposto a ensinar os jovens mutantes a conviverem em paz com os humanos. Isso aí, nem no título do Wolverine X-Men, que é basicamente isso, é dito isso. Na verdade, o Wolverine é o cara que ele, assim, ele quer garantir que assim, os sonhos continuem, né, na verdade. Ele mesmo não ensina na escola. Ele mesmo não ensina, porra. Quem cuida da escola é a Kitty. Sim, mas quando eu tô falando como conceito, quem hoje seria o líder desse O líder é ele. Eu não consigo ver esse papel no Wolverine. Mas assim, é líder só por, sabe, administrativo. Não, líder assim, ideológico. Até pra mostrar pros outros, o Capitão tá procurando um outro líder que não seja o Wolverine. Tanto que ele vai atrás do quê? Do Destruto. Destruto. Então, o Wolverine, ele tá mais por assim. O que aconteceu foi uma inversão de... É até curiosa essa inversão. O discípulo preferido do Professor X, que seria o Ciclope, que deveria se carregar a tocha, decepcionou-se com o professor. Ele tinha uma visão utópica do cara que quebrou no meio e aí ele, em contrapartida, começou... Isso no All New X-Men vai mostrar, né? Que até o Fera já tomou, em outros tempos, né, por raiva, queria tomar atitudes piores, e o Ciclope sempre não, mais ponderado, mais utópico, por aí vai. Houve realmente várias, né, com a questão do Gabriel Summers, acho que outro momento foi um próprio Idol que colocou com a questão da perigo, então ele se decepcionou. E aí ele reagiu de uma maneira completamente diferente. O Wolverine não, era o cara quebrado, o cara perdido, e que foi salvo pelo professor. Então, tudo bem, você pode odiar a ideia, o conceito, você queria que fosse o Wolverine do Whedon, que não fala porra nenhuma, só faz beber cerveja e arrotar e falar poucas palavras. Mas não foi assim, do nada, num piscar de olhos, isso foi trabalhado aos poucos, tanto na revista do Wolverine, ele quer se redimir, inclusive, aí é forçado a barra pra caramba, né, como se ele fosse um cara muito pior no passado do que agora, depois de ter virado X-Men. Tanto que eles dizem que ele criou o projeto Arma X e por aí vai. Aí é coisa do Loeb, não tem muito o que discutir. Mas ele quer se redimir. Ele quer compensar a falta de ter deixado o Deacon perdido e por aí vai. Não, mas você pode até não gostar. Mas desde que eu começo a ler as histórias dos X-Men, o Wolverine, ele queria se redimir do passado dele. Sempre surgia muito isso, né, de que ele tinha... Ele era um cara matado. Não sabia o passado, agora ele sabe. É, mas tinha essa coisa de que ele era um assassino, de que ele era um quase incontrolável, que ele era um animal. Algumas vezes ele mesmo falava que deveria estar numa jaula e etc. Não, mas o lance do Wolverine é que é o seguinte, ele mesmo fala isso, que ele assim... Ele é aquele cara ruim que ele quer ser bom. Sabe aquele cara filha da puta que vira crente e depois quer converter todo mundo? Nossos ouvintes evangélicos, desculpa. Entendeu? Assim, mas é verdade, assim. Na verdade, o Wolverine, ele é o cara que ele tá tomando a decisão. Ele tá tentando tomar a decisão certa em qualquer momento, no fácil ou no difícil. Ele sempre foi o cara que faria qualquer coisa. Ele estaria disposto a fazer qualquer coisa, até mesmo se sacrificar, para, né, para que os outros não pudessem fazer. Isso é sempre dele. Isso é da filosofia samurai que ele tinha. Né, que ele considerava as pessoas moralmente superiores a ele. Né, até inclusive o Ciclope. E aí, na verdade, o que aconteceu é que isso se inverteu. O Wolverine passou a ser o cara que quer ser melhor, e o Ciclope, com a atitude dele militarista, né, passou a ser o cara que está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir o objetivo. Então eles meio que trocaram de posicionamento, digamos assim. Se você só adiantando um pouquinho, mas justifica para encaixar aqui, o final de AVX Consequências 5, ele fala justamente isso. Eu entendo, ele mandou uma carta pro Wolverine, eu entendo que você queira se tornar uma pessoa melhor. Só que agora é preciso ter uma pessoa que faça o trabalho sujo. É. E aí ele se coloca, então inverteu. O fato é que, como já se imaginava, os Phoenix Five piraram totalmente, vilanizaram, foram caindo um a um. Aliás, vamos fazer um parênteses aí de como cada um deles cai, né? Vamos fazer um parênteses. Namor é o primeiro a cair. Obviamente, o cabeça depois quente. De derrubar o Wakanda, né? Depois de derrubar o Wakanda, né? Ele cai e descobre-se que a Feiticeira Escarlate tem o poder dela tem um efeito sobre a Fênix, né? Tem um efeito negativo sobre o poder dela. Não, ela tem um poder muito importante, chama roteirismo. É, exatamente. É que, né? Na verdade, todo mundo ali tem um pouco de roteirismo. É, a Fênix tem um poder de roteirismo, a Feiticeira Escarlate também, então... O que menos importa na saga em si... Na resolução da saga, né, é essa questão prática, entendeu? Eles falaram assim, olha, a gente sai de um ponto em que os X-Men, os Vingadores, vão começar a brigar. E a gente precisa chegar num ponto em que vai resolver com a Fênix e tal, não sei o quê. Como faremos isso? Aí eles pararam pra pensar, né, os não arquitetos pensaram muito, aí. Não pensaram. É, falou, quer saber? Lembra da Feiticeira Escarlate? Lembra da Hope? Ah, e a Hope? então, ó, vamos usar as duas, legal. Mas não, tá faltando coisa, tá faltando, põe um dragão aí. Não, dragão com isso. Puta, fudeu, agora é agora. Não, esse era o Fraction falando, porra, tem que ter o Punho de Ferro tem que aparecer aí, tem que ter alguma coisa aí. É por isso que eu não vou deixar bater no Fraction quando ele vier no Brasil de novo. Aí é que tá a diferença fundamental... Entre por que que deu certo com os Vingadores treinando a Hope e o Ciclope treinando a Hope. O Ciclope tava treinando a Hope na base da porrada. Quem treinou a Hope foi o Homem-Aranha com a frase do Tio Ben. Grandes poderes, Ele só falou isso. É, grandes poderes trazem grandes responsabilidades e salvou o mundo. É isso. Belo treinamento. Foi o único treinamento que ele deu, cara. Ele não ensinou nada pra ela. Não rolou nada de roteirismo aí, né, cara? Falando que todo mundo tem poder de roteirismo. O Homem-Aranha ganhou várias. Cara, o Homem-Aranha ganhou várias no papo, né? Porque a gente já vai falar da queda dos Five. A gente falou que o Namor foi nessa, depois destruiu o Wakanda, a Feiticeira Escarlate derrubou ele. E o segundo, quem derrubou no papo, foi o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha ganhou segundo dois. O Homem-Aranha sozinho ganhou de dois Fênix, cara. Magia e Colossos. E no papo, depois de estar na merda caído, né? É, não. Só o soco que ele leva, ele já devia estar morto. Não, mas né? vamos combinar uma Homem-Aranha coisa. Homem-Aranha é um Highlander. Não, mas é sorte pra ele, né? Então não ia. Vamos combinar uma coisa. Todo mundo que tem o Rubi de Citorak é freguês do Homem-Aranha. Vai voltar com essa história. Mas enfim, o fato é que o Aranha ele derruba os dois no papo. Ele não tinha como ganhar deles na porrada, ele derruba situação, os dois. Tem esse porém também. Toda vez que você derrotava um dos Fênix Five, os outros restantes ficavam mais poderosos. Mais poderosos. E por sua vez, a influência da Fênix ficava maior neles também. Exato. Né? Então, ficava mais forte. Enfim, não sei como os dois conseguiram cair ao mesmo tempo, né? E olha a sorte do Aranha atuando novamente aí, né? Porque se bastava que um caísse primeiro, o outro ia ficar mais forte e a situação ficava pior ainda. Na verdade, a sorte do Homem-Aranha contou aí e os dois caíram juntos, Colossus e Magia. Sobraram aí, então, só Ciclope e Emma. A Emma, que já não era lá boa bisca, ficou pior ainda, né, cara? Vamos falar a verdade, ela era mais tirada de todas. Ela voltou a ser a Emma do Clube do Inferno, né? Pois ela virou vilã de novo. A Rainha Branca, né? Ela virou a Rainha Branca de novo. E aí, ela já tava com aquela periquita dela ardendo há tempos, né? E aí o namoro que nessa saga ela pegava o que passasse pela frente, né, cara? A gente deu uns pegas no namoro lá também, começou a matar civil e etc. E revelou pro Ciclope lá num papo, o elo mental que eles pediam, que tinha até traído ele com o namoro, né? Jantando lá. Eu trazei com o namoro e tal. Ele tava juntando um negócio humano, né? Sangue, era isso? É, eles estavam comendo alguma coisa ali, que era carne, que eu acho que não dá pra saber, né? Eu não sei. Mas ela trepou com o namoro mesmo, cara? O cara tava tomando sangue e comendo carne humana e tava certíssimo. Não. Não era. Esse já não era mais o Ciclope, né? Enfim. Mas aí. Ah, mas tá fácil. É só você ir lá no advogado e falar: não, eu tava possuído por uma entidade cósmica destruidora de planetas. Pô, mas no caso, né, cara, quando o cara tenta invadir sua casa porque uma entidade cósmica vai vir possuir sua neta, vale a defesa. Detalhe que o Tain, acho que é do Anchor X-Men 19, é justamente o que ele consegue lembrar, né? Todas aquelas visões malucas dele. Yes. A parte que ele lembra é tudo que aqueles flashes. Os títulos dos Tains, dos títulos paralelos, né? A maioria deles são até bem interessantes, assim. Acho que o único que não presta muito é o Vingadores, assim. O Fablog dos X-Men é legal. Alguns, né? Algumas histórias não valem muito, mas algumas dá essas dicas que são legais. Wolverine é legal. O Novos Vingadores, até pra entender um pouco melhor essa questão do Punho de Ferro e tal. Algumas edições são legais, assim, de complemento. E aí, no fim, o Ciclope, depois que ele derruba a Emma, né? Porque ele já tá pirado já. O nego fala que ele ficou puto já porque ficou sabendo que era corno e tal. Tentou derrubar a Emma. Ah, mas ele já era corno na época da Jean Grey, pô. É, né? Ele devia estar acostumado, né? Ele devia estar acostumado. Tava fazendo muito, muito doce. É porque agora ele era Fênix, aí tava se achando. Ele derruba a Emma, pega o poder total da Fênix e, como já era esperado, vira a Fênix Negra. Mas, peraí. Ou o Fênix Negra, ele né? Ele é a Fênix Negra ou o Fênix? Ou o Fênix Negro, né? Porque... O Fênix Negro, né? Vamos dizer assim. Não. Mais uma vez, quer saber, cara, como é que vão traduzir isso aqui. Não quero ter problema com nenhum ouvinte. É, porque se ele virar a Fênix Negra, aí vai virar um... Tem que pôr um UI, né? Do lado. Mas ele já tá de tanguinha, mas com aquele tanguinha tanguinha. Não, mas depois que ele vira Fênix Negra, some a tanguinha, né? É, muda. Não, mas olha, vamos fazer o seguinte, pra evitar qualquer problema com ouvinte, com lei, com tudo, vamos falar que ele vira o Fênix afrodescendente. Ah, pra que a gente não tenha problemas aqui. Aí ele se torna o Fênix Negro, e aí todo mundo, aí junta todo mundo. Tem uma coisa que eu achei totalmente inútil na história, né? Chamar o Hulk Verde, né? Foram chamar o Hulk tá beleza, vou lá pra porrada com vocês. Depois o Hulk some na história, não faz sentido. Nossa, parece uma reza ele chamando o Hulk, cara. É, muito gratuito, né? Ele chegou a bater no Ciclope no final? Não, ele bate na Emma. Ele dá um Hulk Smash na Emma lá e... E não justificou toda a procissão que foi lá pra trás dele, né? Mas enfim... Era só ter chamado Homem-Aranha de novo. Nesse momento, todo mundo já tava contra o Ciclope, os próprios X-Men, etc. Todo mundo contra ele. E ele começa a destruir o mundo, fazer o que a Fênix faz, né? E aí começa a destruir tudo, etc. E o Capitão América tem uma ideia lá genial, que já era o plano deles, né? Sim, não podemos esquecer essa parte que é muito importante pro futuro, né? Possuído pela Fênix, o Ciclope mata o Professor Xavier. Sim. É que detalhe, né? O Xavier, até então, era, tipo, pareceu três quadros na história. Depois, do nada, ele ia liderar o exército de heróis mutantes atrás contra o cara. Aí ele vai lá, lidera o cara. Ele ficou revoltado com o Stark, pô. Ele falou, agora tem que tomar uma atitude. É, a participação do Xavier realmente fica um pouco meio que gratuita também no final. Depois que o Stark deu aquela enrabada nele, ele disse assim, agora tem que tomar jeito. É, aí ele vai lá não, mas, cara, mas isso tenta confrontar o Ciclope, o Ciclope mata ele. Mas, e rendeu uma cena muito boa, porque o Xavier foi querer cagar regra pro Ciclope, tipo, ah, ou você para com isso ou eu vou fazer você parar. O Ciclope estralou o dedo e pá, quebrou o pescoço do careca, bicho. É, mas assim, cara, eu vou falar que dentre todas as 13.500 mortes do Xavier, eu acho que essa foi uma das mais legais, assim. Eu, como pai, assim, eu fiquei meio impactado, assim. Foi uma cena bem dramática, assim. Eu tinha uma tensão, tinha realmente uma tensão. E Complexo de Messias devia ter morrido, não morreu, né? É, porque tava inutilizado, tava escanteado. Já tava um tempo já aí já tava pela bola 7 há muito tempo, né? Disseram que tava por onde... A bola 7. Em vez da Fênix, talvez fosse ele. É gíria carioca pra sinuca, que é a última bola pra matar. E aí o Capitão América, pô, aí ele tem uma ideia foda, que é... Pô, sabe o que a gente podia fazer? A Fênix podia ir pra Hope, né? Caralho, todo mundo, porra, Capitão, a gente tinha pensado nisso, grande genial ideia. Porra, a gente tinha que ter feito isso. Caraca, como ninguém pensou nisso antes? E aí a Fênix vai pra Hope. E aí eles conseguem. Ajudado lá pelo poder da Feiticeira Escarlate, né? Que descobre se o roteirismo lá descobriu que tinha uma relação com o poder da Fênix. Eles eram um yin yang, né? É, exatamente. Aí o Fraction novamente influenciando aí na história. Enfim, a Fênix vai pra Hope, né? É, com uma ideia genial do Capitão América. E a partir dali ela resolve tudo que o Ciclope tinha feito, né? Ela tenta, menos a morte do Xavier, e reativa o Gene X. Ela reativa quando ela. Ela assume o poder da Fênix. Ela assume o poder, vira Fênix Branca. Não, vamos lá. Ela assume o poder da Fênix Branca, ela dá as mãos pro Feiticeiro Escarlate e elas falam a seguinte frase: No more Fênix. Não, mas isso é depois. Isso aí eu ia chegar nessa parte. Elas podiam ter falado absolutamente tudo, né, ali naquele momento. Eu acho muito maneiro esse No More da Feiticeira Escarlate. Ela não fala No More Injustiça, No More More, No More, sei lá, No More Mal. Não, não, ela fala No More alguma coisa. No More Mal, realmente, ela não vai falar. No More... Ela podia falar No More Evil. Também. Evil, ela não fala nada disso, né? Ela chega e fala No More Fênix e aí resolve o problema. Poderia ter falado também No More Fênix e ressuscitar o Xavier, que ninguém pensou também na hora, né? Ninguém liga muito pro Xavier, né? Ninguém nem lembrava do Xavier na hora, né? Mas aí, sim, destruiu-se a Fênix, reativou-se o Gene X, e aí o Ciclope, no fim das contas, ficou naquela de, porra, pois é, matei professor e tal, todo mundo tá me julgando aqui como filho da puta e tudo, mas eu tava certo, tá aí. A Fênix foi pra Hope, ela reativou o Gene X, e tudo que eu tinha dito desde o início... Tava certo. Porque o Capitão América já vai por outro lado. Ele diz, não, pô, o Ciclope, ele realmente tinha razão. Eu errei, eu não cuidei dos mutantes como deveria. E agora é o seguinte, tá todo mundo sob a minha supervisão. A partir de agora eu vou criar o Uncanny Avengers e tá todo mundo aqui, debaixo do meu olhar. Porque eu sou um cara que acredita na democracia. Ó, mas só umas correções assim, ó. O Reino não foi reativado. Os velhos mutantes, eles não voltaram. Não voltaram. Então, assim, o que muita gente interpreta é o seguinte, que eles quebraram a Fênix e não... Ninguém sabe até hoje se, nessa interpretação, se foi a Fênix que voltou. Se ele fala No More Fênix, não foi a Fênix que restaurou o poder. Continua sendo a Feiticeira Escarlate, que fragmentou a Fênix e retornou. É porque, em Cruzada das Crianças, ela já tinha essa capacidade de voltar, trazer mutantes com os poderes. Só que ela não tinha pra todos. Se você olhar direitinho, ela retorna o poder do Victor, que é do X-Factor. Então ela precisava da Fênix pra poder fazer isso. Então muita gente interpreta que, na verdade, sem a Fênix... Assim, a Fênix não é um potencializador, e a Feiticeira Escarlate não foi capaz de trazer, porque ela tava, quando ela desfez isso aí, ela tava dopada pelo Dr. Destino lá, e uma força-vida lá, eu não li direito Cruzada das Crianças, não posso falar. Não, mas aí ela tá no caminho certo. É aí mesmo, mas é não perdeu aí, muita tava... coisa não, não viu? Ela só não saiu numa peregrinação pra sair recuperando o mutante porque o Ciclope não quis, ou ele deu as costas, uma coisa desse tipo. Não foi bem assim não, na verdade então, Ciclope foi lá aí. Com satisfação com ela. Isso, Cruzada das Crianças, isso eu li o final. E eu não sei se parece com alguma coisa que a gente comentou aqui já nesse podcast. O Ciclope foi lá na Mansão dos Vingadores dizendo: olha só, essa mulher aí praticamente detonou a minha raça, detonou todos os mutantes praticamente que existiam, deixou nossa raça com 190 e ela tem que responder por isso que ela fez. E aí o Capitão América falou: olha só, ela é uma vingadora. Tá sob a nossa proteção, não vem se meter aqui não, aqui você não apita nada. Foi basicamente esse o final mas você vê como é que é? Eles trocaram de papel, né? Por isso que eu achei legal. Eles trocaram de posição por causa das circunstâncias. Na verdade, então, fica mais humano que isso é impossível. Pior, cara. No dos outros é fresco, né? É, exatamente. Mais ou menos. Se for pensar, fica até mais incongruente. Porque assim, como assim, cara? O cara vai na tua casa e fala: não, aqui não, eu vou na tua casa, eu posso? Porra. Exatamente. Isso não é um pedido, né? Mas bom, e o status quo do universo Marvel hoje, como é que tá? O Ciclope, ele foi pra cadeia, né? Pelo que tinha... isso aí, isso é meio esquisito, porque vários outros heróis já mataram quando estavam possuídos, enfim, depois não tiveram que pagar pelas consequências. O Wolverine matou Estrela Polar quando estava possuído pelo Tentáculo, não foi isso? Naquela inimigo do Estado. E não foi preso quando a possessão acabou, né? Na verdade, todo mundo entendeu. Porra, o Traíra quase matou o Nick Fury, cara. Pois não, é. Mas aí ele ia ganhar um Nobel, né, cara? E no seu cu. Ele ia achar no seu cu o Nobel. Só tem uma coisa que justifica isso. O Ciclope assumiu a culpa. Ele falou que foi ele. Não, sim. Porque ele fala então, que ele, se quem ele é que assumiu total responsabilidade. Ele tá assumindo. Não, sim, mas aí não tem. Não, é aquilo. O Ciclope foi julgado, não mostraram isso. Como é que foi? Colocaram. Não, ele tava preso. Então, enfim, aquilo. Ficou meio esquisito aí o final. Realmente pareceu forçado por uma questão de roteirismo aí, né? O por exemplo, o Wolverine também, no final de Inimigo do Estado, ele não ficou naquela de: ah, eu tava possuído, tô cagando o que que eu fiz nesse período. Não, também ficou com aquela de culpa e tal. Se for assim, então o Ciclope foi ainda mais nobre, né? Porque falou: olha... Em Inimigos do Estado, o Wolverine, não, mas... ele foi usado pela SHIELD como arma, não foi imediatamente: opa, tô livre. Né? Tá, eu tô achando... Imediatamente após ele ser possuído, ele é usado como arma pela SHIELD pra atacar a Tentáculo e por aí vai. A partir do momento que o Ciclope foi interpretado pelo Hugh Jackman e render filme só por ele, velho, aí vocês conversam aí de quem vai preso e quem não vai. Isso é um bom argumento também. Entendeu? Mas o Ciclope, ele mesmo fala, ele quer ser preso, ele quer ser... Ele pede... Wolverine, em consequências, né? Ele pede pro Wolverine matar ele porque ele quer ser um mártir. Exatamente. Então, é diferente. É diferente. O Ciclope tá ali, ele não tá ali. Ele tá ali porque ele quer, mas ele tá ali também porque ele assumiu uma responsabilidade que, no caso do Inimigo do Estado, o Wolverine não teve. Porque o Wolverine não tinha. Porque logo quando, no Consequências, quando o Wolverine conversa com o Ciclope, ele fala pro Ciclope: olha, você, quando você tava... Você podia não querer ter matado o Xavier e tal, mas quando você tava ali batalhando pela Fênix, você sabia o que você tava fazendo, você sabia o caminho que você tava trilhando. Exato. Porque todo mundo falou que você não devia estar indo por ele, você foi. Então, é equivalente a pegar um carro e dizer assim: velho, você vai beber essa quantidade aí e pegar esse carro? Então, na justiça, você é culpado por isso. É, mas outro argumento se você tava com êxtase cósmico, porque... E aí não tava lembrando mais. O cara sabia Mas aí o que acontece é o seguinte: se você tem... Você diz: ó, esse cara aqui eu acho que dirige bem. Eu vou beber aqui, mas esse cara dirige bem, é ele quem vai dirigir o carro. O policial chega e te coloca numa situação em que você é obrigado a dirigir. Foi mais ou menos o que aconteceu. O Ciclope não queria o poder Fênix, né? O que eu digo sempre é que a ideia dele nunca foi virar Fênix e ir por esse caminho, né? Depois que ele foi possuído, ele, né? Já era. Depois mas que ele, repetiu, ele disse que repetiria tudo de novo, cara. Ah, sim, mas aí sim, é porque sim, no final sim, ele conseguiu sim. o objetivo que ele queria, que era... Não, você não pode de defender uma situação contra se o Ciclope já tá dizendo o contrário de você. Não, sim, ele faria tudo cara, de novo cara, porque ele conseguiu ele o que ele queria. De novo porque ele tá certo, ele fala em consequências quando ele dá a ideia de que vão fazer uma camiseta ainda falando que Ciclope was right, porque, cara... Boa parte da população humana que sobrou, especialmente os mutantes novos que começam a surgir, eles têm que agradecer ao Cíclope, porque se não fosse a fé dele de que isso ia acontecer, a raça mutante não seria restaurada. Ele conseguiu o objetivo dele. Você pode questionar se foi uma busca, um objetivo a qualquer custo, pode ter sido, mas ele tinha assumido um papel de líder de uma raça. Não era líder de uma equipe, tá? Não era... A briga com o vilão da semana era líder de uma raça em extinção, cara. Que ele assumiu pra ele, ele segurou o B.O. em Utopia quando foram atacados, ele segurou o B.O. quando o Traíra quis ir embora pra virar bonzinho e levou metade da equipe pra fazer escola. Ele falou, não, temos que defender quem sobrou. Do mesmo jeito que ele bateu o pé e falou, não, a Fênix vai ressuscitar a raça mutante. E ressuscitou a raça mutante, cara. Não. Então, cara, dentro do ponto de vista dele, é inegável que o objetivo foi alcançado. Porque, como eu falei, né? Assim como o Capitão América não tinha uma proposta para o que fazer com a Hope, e isso é verdade, realmente não tinha, porque não consegue se imaginar nada que ele pudesse fazer. Nem conhecia a menina. Ele não tinha também, o Ciclope também não tinha nenhum outro caminho para tentar reativar a raça mutante. Era esse daí, era tentar apostar todas as fichas dele na Fênix. E no final ele conseguiu, às custas do que fosse, no final ele saiu como grande vilão. Quem mais saiu perdendo na história foi ele mesmo, foi preso, julgado pelos amigos, e aí é uma questão que eu também achei um pouco forçado de barra. Os X-Men que já tinham ido pro lado do Wolverine antes, né, lá no momento quando teve a separação, eu entendo que tivessem virado as costas pro Ciclope no momento em que ele ficou mais radical, e que nesse momento até julguem ele errado. Mas os que ficaram ao lado dele também julgarem ele como errado agora, né? Nesse momento, eu também acho uma trairagem, filho da puta, meio que oportunista até, né? Mas você não, tá falando de quem, exatamente? Agora que o cara tá por baixo... É que eu acho totalmente normal, por exemplo, o cara ser possuído e começar a abusar dos poderes comigo, né? Exatamente. Que sou amigo dele. Controlar a mente, né? Exato, como a Emma tava fazendo, como o próprio Ciclope tava fazendo, controlando todos os outros X-Men, como se fossem soldados. Mas isso acontece com todos os... Mas isso aconteceu todas as vezes que a Fênix perdeu... Quando a Fênix possuiu a Jean lá, ainda no Randall Claremont, ela também fez isso. E no momento em que todo mundo pôde ter a Jean de volta, todo mundo foi lá e mataram ela. Vida. Não, peraí. A Jean fez o quê? Eu não lembro disso. Ela controlou a mente de quem? Não, mas ela o máximo que ela fez, ela ia matar todo mundo, porque os caras foram pra cima dela. Não, ela tentou, prendeu eles, etc. Mas assim, e agora o Ciclope, ele dominou a mente de quem mesmo? O Ciclope não, mas a Emma sim. Não, sim, mas eu tô falando do Ciclope, porque todo mundo tá jogando o Ciclope. Não, mas foi a mando dele. Cara, mas você não, aí é que a galera não entende. A única coisa que o Ciclope era do ataque é Wakanda. Peraí. O Ciclope mandou a Emma invadir a mente de alguém e não, mandou... ele tava consciente. Tinha um monte de X-Men ajoelhado lá e ele acha que era o quê? Adoração normal? Cara, mas a partir do momento em que ele, quando ele vê que ele vai tomar, ele tomou que o soco lá, o soco especial da Hope lá em Kunlun, que ele vai, que ele cai na lua e que ele decide que ele tem que pegar o poder da Emma pra vencer, cara, ali a galera já viu que a merda tinha colado já. Sim, mas é o que eu tô falando. Tem uma razão. Eu não vejo nenhuma diferença disso em relação a outras vezes em que os heróis, por algum motivo, passaram pro lado do mal. E normalmente quando são controlados por uma força externa. Mas você acha oportunista, tipo, o cara perdeu completamente o pouco controle que ele já tinha. Acho, porque isso já aconteceu várias vezes antes nos quadrinhos. Não é a primeira vez que os heróis são dominados e esse tipo de coisa acontece. Não sei, cara, acho que toda vez que o herói é dominado, o pessoal vai pra porrada com eles. O Hal Jordan é um, por exemplo. A gente tá falando do atual estágio, né, do universo Marvel. Recentemente saiu, na última semana aí, o último número de consequências, né? Vingadores vs X-Men consequências. A gente viu o Ciclope assumindo uma posição meio que líder de uma irmandade de mutantes, vamos chamar assim, né? Na verdade são os Kane X-Men, né? Os novos. é o Magneto, a magia, vamos lembrando aí. Por enquanto só tem esses dois. Provavelmente vai ter a Emma e um novo mutante. Sabe, não, vai ter pelo menos... O Perigo também vai estar, não vai? Não. O Perigo partiu fora já. Ela resgatou o Ciclope e falou assim, ó, daqui dá pra mim, deu. Tá. É isso que eu queria só. Ah, beleza. Entendeu? É. Ela falou assim, ó, daqui me deu. Ele falou assim, beleza, você é truta dos mutantes. Aí o Magneto manda aquela famosa piada, né? A partir do momento que você parou de tentar matar a gente, você foi amigo da gente. O final de... E, consequência, eu gostei bastante, apesar de tudo, eu gostei bastante em dois momentos. Um é quando dente e tal, não sei o que, o Ciclope fala pra ele que não, que a gente continua sendo temido, odiado e continuamos tentando proteger eles. Mudou nada, tudo continua exatamente igual. E a carta que ele deixa pro Wolverine, né? Ele fala, eu torço muito para que tudo dê certo, que a escola vá bem. Isso é lógico, eu não tô falando aqui literalmente o que tá escrito, mas a ideia é mais ou menos essa. Olha, quero que você se dê bem aí na escola, tô torcendo por vocês, você vai ensinar eles, você vai treinar eles e eu vou garantir que eles fiquem vivos. Mais ou menos É a inversão de valores que a gente tava falando antes. E isso foi o mais legal disso tudo, né? A completa inversão de valores. E quanto isso... porque antes, queira ou não, o Ciclope, por ser o líder dos X-Men desde sempre e tal, não sei o quê, mas ele sempre foi personagem menos relevante do que ele é hoje. O Ciclope hoje alcançou um status que ele nunca teve. Se você tirar o Wolverine, a história de Vingadores X-Men continua as mesmas. Se você tirar o Ciclope, não tem história. Pegando um histórico de leve do que era o personagem antes, né? Você vê, hoje ele tá do lado do Magneto, mas ele vivia, por qualquer motivinho, deixando os X-Men. Um deles foi porque o Xavier aceitou o Magneto de volta. Isso foi, ele também deixou. Casava, opa, tô saindo, gente. Não, mas peraí, a gente precisa de você. Não, tchau. A Jean morreu, opa, tô deprimido, vou sair, tchau. Então assim, ele era um personagem, o pessoal zoava muito. O seguinte, você pega o filme dos X-Men, o Ciclope era retratado como um babacão. Porque quem lia quadrinhos, eu que lia quadrinhos, eu nunca gostei do Ciclope na equipe, pelo contrário. Ainda bem que ele foi pro X-Factor, e ainda no X-Factor ele vazia essas lambanças também. Vivia vazando lambança no comando, ou questionando o seu próprio comando. Aí o que aconteceu? Só quem se doía, porque, pô, esse é o Ciclope e tal, era o pessoal que começou com os desenhos dos anos 90. Pode ver. Que achava, não, que isso, o Ciclope e tal. Mas dentro dos quadrinhos ele nunca foi aquele cara. Eu sou exceção completa a isso, porque eu leio desde os... Também, desde os completamente. Cidade, e o Ciclope é sempre foi meu... Na verdade, o Ciclope, na Marvel inteira, é o meu personagem preferido, desde que eu comecei a ler. Leio o Gibi faz 30 anos, cara. Historicamente, os grandes feitos de liderança que não voltaram contra ele nessa época, ou antes. Mas, enfim, e agora pra gente tentar resumir isso aí, né? A gente já falou de como é que tá o Ciclope, como é que tá o mais ou menos, a gente falou um pouco sobre o Capitão América tá... montando uma equipe mesclada lá. Com o Summers que vale, por sinal, né? Summers que vale? Dia que Alex Summers foi o Summers que vale. Summers que vale. Não, cara, inclusive, assim, achei essa atitude do Capitão América, cara, até incoerente com o personagem, porque, cara, foi de uma hipocrisia, foi de uma filha da putice tão grande, cara, sabe? Foi um negócio, assim, tão grotescamente, cara, anti-Capitão América, que é meu personagem preferido, que ele chegou, cara, nitidamente e falou assim, não, agora que deu merda com os mutantes, eu preciso fazer uma equipe que tenha mutante junto, mas eu não vou trazer o Wolverine pra cá, que sempre fez parte dos Vingadores. Eu vou pegar um dos irmãos Summers, pra mostrar que tem Summers que é bonzinho. Mas aí ele tá enganado. Ele tá pegando menos pior agora, porque padrão na família Summers é tudo patricida, né? O Gabriel Summers matou o Christopher e agora o Ciclope matou o Xavier. Mas aí, de repente, não vai ser figura paterna. Ele já tá... vamos lembrar que o Destrutor já foi líder de mandar de mutantes, né? Olha, não é a melhor. Eu acho que ele devia ter pensado num outro personagem. Talvez trazer um outro personagem mais interessante. Porque eu mesmo nunca achei o Destrutor um personagem que preste. Eu vou falar uma coisa. Se não fosse o Rick Remender escrevendo, eu não ia dar nada pra essa porra. Mas como ele... Porque ele gostava do personagem da época dos anos 80, da Austrália, lá. Mas é os X-Men que vale, né, cara? Eu acho que quem gosta do Destrutor deve ser por conta do X-Factor, né? Na época que ele liderou. Será que não? Será que é por causa... Não, é X-Men dos anos 80. Ninguém será gosta. Na verdade, é por causa da minissérie Wolverine e Destrutor. Fusão. Aquela fusão, cara. Anos 80. Fusão. Eu sou desse tempo. Essa é a situação. Eu sou anterior a isso, eu não me orgulho. Voltando agora a falar do Marvel Now e de como fica a editora agora pra frente, né? E agora começaram a sair os títulos sob... Não é um selo, né? Não é como foi um Era Heroica ou alguma coisa assim. Agora é um relaunch. Reiniciando títulos, tudo diferente, uniforme diferente, design de capa diferente, equipes criativas radicalmente diferentes e outras, né? As equipes você pegou equipe, pegou criador, jogou pra cima e o que caiu, juntou e fez, né? Porque tá um samba de crioulo doido. Do que saiu até agora, né? Point One, Uncanny Avengers, vocês têm alguma coisa a destacar aí que vocês tenham lido, que vocês acham que... Essa série saiu em primeira edição, eu não sei quantos, não sei se é uma minissérie, acho que são duas histórias, A mais X, né? Que seria um chin-up, né? De um Vingador e um X-Men, que saiu uma história agora do Dan Slott, que é o Cable e o Capitão América, que é fantástico, é bem legal a história. É história curtinha, de 12 páginas, que vale muito a pena dar uma lida. Eu li o Uncanny Avengers, não me empolgou muito, eu tô ansioso pra ver o All New X-Men, né, ainda não li. Eu também tô muito afim de ver, talvez de todos esses, o All New X-Men. O Uncanny Avengers também eu achei um pouco forçado o final da primeira edição. Não, eu achei um pouco forçado a primeira edição, não gosto muito da formação da equipe, nunca fui muito fã do Destrutor, não sou muito fã da Vampira, ainda não senti muito a que veio, vou esperar um pouco, e as outras é acompanhar um pouco aí, o Hulk de armadura não me desce muito, mas vamos esperar, né? Ah, mas é o Mark Wade, cara, pô. Deve vir coisa boa. Eu tô bem interessado na outra edição aí, Vingadores. Tem o título dos Vingadores, que aí esse também é legal, acho que vai ser legal, porque vai ter uma equipe gigante que vai ser formada de acordo com a necessidade e tal. Proposta interessante, que é uma coisa Liga Sem Limites, né? Não, isso é engraçado porque quando na sua vida que você ia pensar que teria um brasileiro que seria Vingador, hein? Como é que é o Mancha Solar? Mancha Solar. Na edição original ele fala uma série de gírias em espanhol, né? Os caras não têm a menor noção do que. Não, parece que ele fala. Agora colocaram um fala sério nele. Botaram. Então, eu sei que na época dos Novos Mutantes, lá no início, o cara volta e meia mandava alguma gíria em espanhol que os tradutores aqui tinham que dar uma ajeitada, porque ai, cara, não fazia sentido nenhum. Gosto bastante desse lado cósmico da Marvel, né? Mas realmente eu só quero ver Guardiões da Galáxia. Eu acho que o mais surpreendente aí, que tá chamando bastante atenção, fora essa linha mutante e Vingadores, é o Superior Spider-Man, né? E um transtorno. E aí, é o Miguel O'Hara mesmo ou não? Ninguém sabe, né? No começo apostavam muito que era o Kane, né? Não, na verdade, eu e o Márcio aqui, a gente tava numa vibe muito forte achando que era o Alpha. Apostando que era o Alpha. Mas o Alpha não vai ser, já. Não, mas o Alpha não vai ser porque anunciaram a minissérie dele. E aí teve um lance que você vê a merda da internet, né, cara? Então o Slott foi mandar uma DM pro desenhista, pro Stegman, né, Ryan Stegman, e ele falou assim, cara, o Miguel tem tal habilidade. Como assim, Miguel? Olhos. Mas você caiu nisso, cara? Eu também tenho essa teoria. Porque ninguém esquece uma DM com o nome do cara. É mais pra criar burburinho em torno do negócio. Basicamente, dois títulos X-Force, né? Nossa, nem fala. Se não fosse suficiente um... Porra, né? Mas eu vou te falar que... O do Cable parece ser interessante, né? Quem leu o Point One acha que... A formação da equipe do Cable é legal. A outra é pelo amor. A outra... Você não se justifica a outra, que é isso. Só lembrando que o Cable é um Summers também, né? Todo mundo esquece isso e tal. Os Thunderbolts do Justiceiro, o que vocês acham disso? Não, Thunderbolts é os Thunderbolts do Hulk vermelho. Os Thunderbolts vermelhos. É o Wade roteirizando, né? Então não deve sair grandes coisas. Não deve sair uma merda completa, mas também não vai sair grandes coisas. E o Battle Royale lá, os Jogos Vorazes. Avengers Arena? É um sucesso. O que é isso aí? Eu não... Pegaram todos os personagens jovens da Marvel que ela criou nos últimos tempos. Cara, Jogos Vorazes. Vou ignorar. Pegaram os jovens mais o Falcão de Aço, né? Que ele é da década de começo dos anos 90. Vai ter o Falcão de Aço? Bora que eu vou ignorar sumariamente. Ah, vá se ferrar, eu vou ver só por causa disso. E tem uma outra aí que a Marvel não ia perder a oportunidade de relaunch de meter um título com um vampiro, né? O Morbius ganhou título próprio, cara. Mas o Morbius, volta e meia, ele pinga alguma coisa nele, né? Uma minissérie e tal, mas agora é pra fazer frente ao Eu Vampiro da DC, né? Tem que ter um título com vampiro no nome. O legal de tudo isso é ver que por enquanto só tem um título do Homem-Aranha e um título do Wolverine, né? Por enquanto. Mas o Homem-Aranha é quinzenal, né, cara? Não, o Homem-Aranha é quinzenal. E ele tá nos Vingadores, provavelmente. E aí são 15 títulos de Vingadores. Ele pode aparecer em... Não, tudo bem. Também. Eu tô dizendo, título próprio, que seja quinzenal. Até aí, dois por mês, é. Ok. Agora, não tem quatro. O Wolverine. Mas o Homem-Aranha tá nessa pegada aí de ter o quinzenal já faz algum tempo já, cara. Sim, mas o Savage Wolverine também deve sair alguma coisa interessante, assim. Porcaria aquele, cara. Assim como no novo 52 da DC, eu li, busquei lá acompanhar aqueles assim que eu achei mais interessantes, eu vou fazer a mesma coisa. Vou ler os primeiros números dos títulos que saírem e vou acompanhando aquilo que for bacana de acompanhar, né? E tem também o Secret Avengers agora com a formação Shield do filme, né? Shield Vingadores do filme. Isso eu achei uma boa sacada, cara. Claro, sem dúvida. Isso eu achei uma boa sacada. Com a gente Coulson e tudo, vai ser legal. Posso falar outro título que fiquei curioso de ler, que vai ser o X-Men Legacy com o Legião de principal. Putz, eu tô querendo passar longe desse, cara. Legião. Espero que seja cancelado. E tem o seguinte, ó, o Hickman também vai escrever os Novos Vingadores, que na verdade devia ser os Velhos Vingadores, né? Que só tem a elite lá de experiente. Na verdade tinha que ser os Illuminati, né? Colocaram o Fera na posição do Xavier, ou seja, todo procurando um líder representativo mutante, mas cada lado assume um, né? Os novos Vingadores estão interpretando que seja o Fera. O Capitão procura o Destruto de um lado, mas prática é o Wolverine. Então, tirando o Ciclope, desde que ele caiu pro lado oficial, não tem nenhum que ocupe totalmente a posição. Vamos só rapidamente aqui dizer, se a gente for comparar, a gente falou aqui no início que talvez fosse uma resposta ao que a DC fez aí com o reboot e tal, se a gente comparar a iniciativa da Marvel agora, com Marvel Now, com a iniciativa da DC, com o Novo 52, qual dessas vocês acham que seja a melhor estratégia? O que vocês acham que funciona melhor? O que vocês acham que vai ter mais sucesso aí? Para, né, cara? A Marvel ainda é a mesma Marvel que eu teria, cara. Não é, mano? Não pegaram os 30 anos para ser os gibis, cara. Mas aí eu vou dizer uma coisa, Márcio. Normalmente, quem reclama disso foram os Marvete, porque a maior parte dos decenautas não se incomodou. Existe um perfil de leitor, vocês já notaram? Desse tá acostumado a bater crise e a retornar. Marvel, quando aconteceu isso pela primeira vez, o pessoal nunca mais quis ver, que isso lembra heróis renascem, cara. Nunca, não, eu tô dizendo aqui, ó, vez. Nunca vai ter um reboot na Marvel. Nunca. Cara, não, espera aí, a primeira vez que teve um reboot na DC, quem fez foi o Jorge Pérez, quando foi na Marvel foi o Rob Liefeld, isso explica bastante coisa. É, mas na segunda vez tava o Jim Lee e o Rob Liefeld também, né? É, mas o Jim Lee também não apita... Então, assim, existem leitores da DC e leitores da Marvel. Uns gostam e estão acostumados com o reboot. Então, acho que a estratégia funciona pro perfil. Eu já acho que, assim, pra quem... E aí, dando um pouco o braço a torcer, eu tô dizendo por mim que eu não me incomodei tanto de terem zerado os títulos da DC, mas eu entendo que muitos leitores antigos virem as costas, torçam o nariz pra essa história de rebootar e aí vejam de uma forma muito mais digerível, né, a iniciativa da Marvel, que não zerou nada, as histórias que você vinha acompanhando não mudou muito e tal. Mas para atrair um novo leitor, eu acho que a iniciativa da DC, e novo leitor, eu não tô querendo dizer o cara que vai começar a ler quadrinhos agora, não. Eu acho que esses, a molecada e tal, não é mais a mídia dele. O que eu digo novo leitor é o cara que parou muito tempo de ler DC, nunca passou 10 anos, 20 anos sem ler DC e agora voltou com o novo 52. Para esse eu acho mais interessante uma iniciativa como reboot. Porque se você pensa na situação contrária, um cara que passou 10 anos sem ler Marvel e agora pegar, vou aproveitar o Marvel Now e vou começar a ler de agora que eu vou entender tudo. Não vai, né? Aquilo que a gente falou no início. O cara vai estar mais perdido, vai ter que correr atrás das sagas anteriores para poder entender, etc. E é por isso que eu acho que são estratégias para públicos diferentes. Como eu falei, para quem está afastado do mundo dos quadrinhos e quer voltar, o reboot funciona melhor. Para quem continua lendo quadrinhos, está aí querendo só, sei lá, que tenha alguma coisa que revitalize, as histórias, aí o relaunch da Marvel, aí o Marvel Now funciona de um jeito mais, sei lá, agradável. Ó, Leandro, opinião própria, eu não sou um leitor assíduo DC, mas também o pessoal acha que eu nunca li DC na minha vida. Não, eu era um leitor eventual. Tanto que eu espero sair encadernado pra ler. O reboot da DC também foi meio fake, cara. Alguns títulos permaneceram da mesma coisa. Por exemplo, o Lanterna Verde e o Batman. E eu, que não acompanhava Batman direto, tava esperando sair os encadernados pra ler, eu fiquei assim, de três histórias do título mensal, uma me interessou e as outras duas eu achei a coisa mais perdida do mundo e não parei de comprar revista. Por aquela velha história de que uma não compensava duas ruins. As duas editoras já deviam ver isso. Zerar a numeração de revista ou rebutar, digamos assim, não compensa uma história muito bem escrita, entendeu? Eu acho que uma história muito bem escrita atrai, principalmente se for esse leitor que você tá falando, que retorne. Pra mim, eu que parei por um tempo, o que me fez voltar foi, realmente foi quando o Quezada apertou o gancho e disse assim, olha, vamos corrigir isso aqui. E retornei pra ler umas coisas mais antigas que prestavam, e as outras eu não me interessei. Eu acho que, assim, é meio papo dizer isso, que aquela história de zerar, ah, mas você tá fazendo isso. Algumas coisas vingam. Então, assim, é fases e fases, sabe? Eu acho que umas sagas muito boas, ou umas fases muito boas, feito Reinado Sombrio, atrai muito mais do que você tá zerando isso aí. Eu ia falar um pouco isso. Acho que a análise que o Leandro fez de qual que é a melhor estratégia, qual que foi o... É bem isso aí. Depende do leitor, mas de minha parte, assim, eu quero ler boas histórias, sabe? Então, não importa muito. É bem isso aí que você falou. História boa chama, entendeu? Porque aí começa a ser comentado, começa a gerar um barulho, começa a ler, começa a comentar e... Então, o negócio é história boa. Se vai durar 6 edições, se vai durar 12, o importante é ter um escritor bom e um desenhista bom, fazer um título interessante, com uma proposta diferente, que atraia atenção e tal, e aí... E um desenvolvimento legal, prenda mesmo, que faça as pessoas discutirem. Queira ou não, o Avengers X-Men pode ter todos os roteirismos que teve e tal, mas ela foi polêmica, pô, gente defendendo... Muita gente voltou pra ver. Assim, foi massa velho pra cacete, foi, tem um monte de furo, teve, com certeza, mas, pô, tem uma polêmica do caramba, entendeu? Gente defendendo um lado, outros defendendo o outro, e é isso que é interessante, nenhum dos dois tá errado, é isso que é legal, e é isso que faz a roda girar, né? Olha, eu acho que VX primeiro mostrou que os X-Men, realmente, quando poderosos, são bastante pederastas. Vide as roupas do Fênix 5. Ele tava esperando o podcast inteiro pra fazer essa piada aí, que ele já tá aguardando. Então, assim, acho que bem o que o Ricardo falou, cara. A DC deu o primeiro golpe, aquecendo o mercado, goste ou não, o reboot funcionou, porque tá tendo aí crescimento até agora sustentável de vendas, então, querendo ou não, o que eles queriam era vender mais, independente de estratégia, cronologia, que se foda, é bem que o Morrison falou uma vez, que não importa, os fãs mesmo vão comprar, e é verdade. Só que, assim, como leitor das antigas, que gosta de acompanhar, que acompanha esses personagens desde se entende como gente, a estratégia da Marvel, de fato, é melhor. Mas... É aquilo que o Leandro falou também. Se o cara tá parado há muito tempo, o reboot, de fato, chama mais atenção. Então, você pensa das duas maneiras, mas os dois fatos são polêmicos, os dois fatos eram pra aquecer mesmo. Cada um, ao seu modo, tá conseguindo o objetivo, né? Como o nosso amigo Coveiro falou, o reboot também não foi lá, assim, um reboot, né? A gente brinca um pouco com essa história de DC e Marvete, mas a verdade mesmo é que todo mundo aqui quer, como o Ricardo falou, é ler boas histórias, a gente acompanha, não interessa. Ninguém aqui vai ser maluco e dizer, ah não, tal editora lançou uma história que é boa pra cacete, mas eu não vou ler que é da outra editora, ninguém tem isso. Mas aí agora a gente abre aí pro Coveiro, olha só, cara, que a gente vai abrir pro Coveiro pra ele fazer o merchan dele aí. Você vai abrir pro Coveiro entrar aí? Não, falando vocês aí. Faça uma fila aí, então. Você vai abrir pra... Não, mas aí quem abre é o Coveiro com a pá dele, né? Pra gente agradecer aí a tua presença no podcast. Ah, tá. E deixar o espaço pra você fazer o teu merchan aí. Ah, tá bom. Então, pra quem quiser saber as coisas do Universo Marvel, bababá, várias mídias, tá o site, né? Universo Marvel 616... Né, que é www.marvel66.com. Quando aparece, né, pra fazer a piada, tem podcast, tem arte do leitor, tem entrevistas, então vão lá, cliquem aí. É aquela periodicidade. Tudo que é... Agora falhou agora. Eu não entendi o que ele falou. Mas aquela periodicidade do podcast é por isso, é todo agosto? É, é isso, Deus. Por aí. Tem o pessoal do Mutação em Debate também. E tem uma versão US do podcast da gente que a gente separa, né? O que é que já saiu do material publicado aqui. E tem uma versão esporádica só pra comentar preview. Quando saem os previews de Marvel Now, acho que vai sair o terceiro podcast só sobre Marvel Now, acho que meio de novembro pro final. Então, falando dessas últimas que saíram agora, né? Essa linha cósmica, Superior Spider-Man e esses saíram recentemente. Então tá aí. Obrigado pela presença de vocês aí. Quer dizer, eu já tô trocando. Obrigado por me convidarem. O cara já tomou o podcast já, velho. Então, assim, eu já sei pra onde vou mandar a conta, então, velho. Bom, então é isso, gente. E você também, se quiser, você ouvinte, quiser deixar aí a tua opinião sobre o Marvel Now, sobre polêmica aí de Vingadores versus X-Men, sobre quem estava certo, quer dizer, não tem dúvida nenhuma, Ciclopes estava certo, Ciclopes was right, mandar um e-mail pra gente, quadrincast@quadrim.com.br, ou entrar aí na nossa página no Facebook, facebook.com/quadrincast, também seguir a gente no Twitter, @quadrincast. É isso, galera, então, até a próxima e, como eu falei, Ciclopes was right.